Campaz cruzou em cima da marcação, o Grêmio ganha escanteio aí, Felipe. É, o Campaz recebendo a bola dentro da área do Operário, engatilhava o cruzamento e aí apareceu aquele armário na frente dele, o Renier, camisa 4 do Operário, fechou a porta, bola explodiu no corpo dele, mas ganhou o escanteio tricolor. Campaz, o autor do gol do Grêmio, na cobrança. A informação, Lojas Quero Quero. Vem pra bola Campaz para fazer o levantamento. 5 minutos e 40 do segundo tempo. Grêmio 1-0, gol de Campaz aos 45 do primeiro tempo. Ele na bola, no escanteio. Hamilton Campaz levantou pra área. Subiu ali, Jeromel sobe primeiro. Renier insiste, o Grêmio, a bola tá viva. Lucas Leiva, Diego Souza tocou. Impedimento, subiu a bandeira de novo. É o segundo gol do Grêmio que não vale. O Diego diz que não. O lance está parado, conta, Felipe. É, eu fiquei com a impressão aqui no campo que o Diego Souza estava à frente da linha defensiva. É um lance que vocês, daqui a pouco com a televisão, podem me auxiliar. Mas Lucas Leiva e Diego Souza estavam dentro da área. Os dois tinham condição de matar essa bola. Foi o Diego Souza quem dominou ela. Em posição irregular, coloca para o fundo da rede, gol anulado. Segundo gol do Grêmio anulado na informação Sicredi. Ah, Jory, aí, pé com pé, hein? É, pé com pé, mas a impressão que fica na imagem do pé com pé é que o Diego Souza tá legal. Tem jogadores do Grêmio voltando, né, que estão em posição de impedimento, mas eles não participam da jogada. A impressão que fica é que, de fato, o Diego Souza tava legal e que o gol vai ser validado. É, esse não dava nem pra narrar, né, porque é aquela coisa broxante, né, o bandeirinha já levanta na hora em que o jogador tá indo chutar a bola pro gol, né. Mas se validar, claro que eu vou narrar todo o lance. O Bruno Arneu de Araújo está checando o lance, ele vai validar o gol do Grêmio, vai ser o segundo. A torcida está reagindo ao Diori, dando condição legal já. É, está todo mundo ouvindo a Gaúcho, está todo mundo ouvindo o Diori, né? São dezenas e centenas de mãos erguidas apontando aqui para a cabine com um sinal de positivo. E positivo vai ser o sinal do árbitro também aqui na arena. O jogo está parado. Lance em revisão, 7 minutos e meio do segundo tempo. E tem duas questões aí, né? Tem a posição do Lucas Leiva e do Diego Souza, porque o Lucas tem um contato com o adversário. Mas me parece que os dois estão legais, a não ser que o VAR tenha uma angulação de câmera que me desminta completamente. Mas na imagem que eu tô vendo, o gol do Grêmio é legal. Segue com a mão no ouvido o Bruno Arleu do Araújo, hein? De Araújo. Pois é, pela imagem parecia um lance mais fácil do que prever essa demora, né? Como demora? O VAR só demora assim no Brasil, cara. Deve ser outro esporte que os caras praticam. Atenção, gol! É dele! É de Diego Souza! Quando eu olho no dicionário e vejo a palavra gol escrito, a definição, a primeira que aparece, significa... ato ou efeito de Diego Souza tocar na bola. Torcedor do Grêmio, tu já disse tchau para a Série B hoje, então diga. A regressiva do Grêmio prevê 7 vitórias pela frente. Eram 8, a de hoje está sacramentada. Diego Souza, ele é sinônimo de gol, ele tá fazendo o segundo gol do Grêmio, numa bola que ficou viva na área, a posição dele era legal, ele tocou com categoria na saída do Vanderlei, amplia o Grêmio. Grêmio 2-0. Tchau, Série B. Eu quero ver o tchau mais animado do Brasil. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, Série B, Felipe. E eu achei que o Diego Souza estava em posição irregular. Eu achei. O Bandeirinha achou, a defesa do Operário achou e parou. Diego Souza cara a cara com Vanderlei. Aí não perdoou, meu amigo. Porque é Diego Souza. Tocou rasteiro por baixo. A bola escorreu para o fundo da rede. Demorou, mas o grito de gol saiu e na comemoração Diego Souza fez questão de chutar a bola de novo pro fundo da rede, porque é lá que ela vai ficar. 2-0 para cima do Operário, Grêmio. A estratégia já estava certa, ocupar o campo do Operário logo na saída do intervalo. Faltava materializar a estratégia certa em gol. Não falta mais, Valéria. Diego Souza, 2-0. E faltam 7 vitórias para o Grêmio concluir o seu retorno. Olha o Operário, bola para a área. Toque de cabeça do Calil. Gol! Do Operário! Linda cabeçada de Calil, hein? Do jeito que veio a bola, ele abriu o olhão, meteu a testa nela, não deu para Breno, que se jogou, não alcançou. Imediatamente após o gol de Diego Souza, Calil desconta pro Operário, Rodrigo. Um jogo que estava dominado pode ficar perigoso. Além do cabeceio perfeito de manual do Calil, destaque para o cruzamento de Felipe Garcia, que avançou pela ponta direita, cruzou com maestria, com precisão, O Kalil subiu mais alto que toda a zaga do Grêmio e cabeceou na toca da Coruja. No ângulo esquerdo do Breno, a bola morreu no gol e desconta o Operário. 2-1 para o Grêmio, Maurício. Olha, o Felipe Garcia estava marcado por 2. Não faltou marcação no cara, não. O que sobrou foi qualidade, como se fosse o Diego Souza subindo para cabecear o Kalil. E curiosamente, quase nunca a participação do Jeromel em gol que o Grêmio toma. O Jeromel nem sobe. E aí quem sobe com ele é um jogador que tem muito menos altura que o Kalil. O gol esquisito. Valéria, 1-2. É o segundo gol do Kalil nesta Série B. Apesar do resultado, o Grêmio segue como vice-líder do Brasileirão com 43 pontos. O Diego Souza, que marcou o seu gol de, o seu 11º gol nesta Série B, 84 gols com a camisa do Grêmio em 199 jogos. O tricolor na contagem regressiva, 7 vitórias para retornar à Série A. É, empatou na artilharia lá com o Poveda, né? Do Sampaio Correia. Iara, fertilizantes, Iara Vida transforma a sua lavoura. De Moliner, saiu o segundo, o Grêmio tomou, mas enfim, tchau, Série B, De Moliner. Ah, mas nada que abale o torcedor, tô aqui com o Xará Douglas, e aí, cara, nem esse gol vai atrapalhar, porque é tchau Série B, mestre. Cara, olha só, não é só o Grêmio que é imortal, o torcedor tem que ser também. Hoje tá tudo contra, arbitragem ruim, o tempo ruim, mas é nós, né, cara, o que nós vamos fazer? Mas não vai dar nada, a gente vai pra cima, vamos fazer o terceiro, que esse time do Operário é ruim. Tô imaginando que a gente tá num torneio aqui, tipo assim, ó, Grêmio e Alobreiro, clausura da Série B, e a raça é a castelhana, velho, é nós. Fecha em 3-1. Tomara, ou mais. Já deu tchau pra Série B hoje? Não, cara. Então dá tchau pra Série B aí. Mas tudo bem, vai, vai Série B, sai de mim! Sai de mim pra Pão de Alho Santa Massa! É, e o time do Operário tem uma falta para cobrar pelo lado direito. Troca. Leandrinho, 19, entrou no lugar do Tomás Bastos com a 10. Troca no Operário. Leandrinho no lugar do Tomás Bastos. Arnaldo meteu pra área. Subiu ali Renier. Tá viva a bola. Kalil tá brigando. Chega Nicolas. Dividiu também Guilherme. Melhor para Kalil. O autor do gol do Operário fez bom giro. Trabalhou mais atrás agora para Leandrinho, que recomeça lá com o último homem, que é Ricardinho. Neste Dia dos Pais, surpreenda seu pai com carinho e cuidado. Presenteie com calçados Pegada. A marca da conquista, Bagé. 13 minutos. 2-1 Grêmio. É, o Grêmio pode se complicar ao tomar esse gol, porque foi um gol que é um balde de água gelada, né? Logo no momento que o Grêmio fazia 2-0, poderia tranquilizar um pouco mais a partida. O que mais chama atenção é que, de novo, é uma falha de bola aérea defensiva. É, ah, o Jeromel estava mal colocado, pois é, aí chega lá o Rodrigo, que é baixinho, né? Para marcar dois jogadores, ou seja, o Grêmio falha de novo na bola aérea. Ao permitir o cruzamento do Felipe Garcia, porque tinham dois marcadores, e ao permitir o cabeceio do Kalil. E, aliás, esse é um problema do Roger ainda da outra passagem, né? Bola anterior aérea. A 2016. Iara, fertilizantes Iara Vita transformam sua lavoura. Público. 2-1, vamos lá. Público total 11.367, pagante 10.174, vai no ataque. Nicolas abriu a bola para Guilherme. Vai acelerar a jogada agora o time do Grêmio pela ponta canhota. Passou Nicolas. Guilherme prendeu. Agora sim, largou no Nicolas. Dois em cima dele. Devolveu a bola para Guilherme. Guilherme no Biel. Biel de primeira para Diego Souza. Longe do seu habitat, longe da área. Jogou mais atrás agora para Lucas Leiva. O Grêmio recomeça. Conclua aí, Demoliné. Vamos lá então. Público pagante 10.174. Total 11.367. Para uma renda de 346.304 reais. Pão de Alho Santa Massa informa. É, numa noite frio e com chuva em Porto Alegre, Campaz dominou. Diga lá, Valéria. E confirmando, é o pior público do Grêmio nesta Série B, sendo menor que os 10.824 no empate em 0-0 com o Criciúma. O menor público do Grêmio na arena nesta Série B. E a informação de Unimed Porto Alegre. Bruno Alves abriu a bola para Jeromel. Jeromel jogando curtinho ali no meio para Vijaçante. Vijaçante outra vez, Jeromel. Jeromel volta a bola para Bruno Alves. O Trilegal é um golaço para mudar de vida. É prêmio toda semana. Você ainda ajuda a pai, o melhor, hein? É só pra quem é daqui, Trilegal, é comprar e correr pro abraço. Chega o Grêmio, Campaz brigou, perde pra Ricardinho, insiste na entrada da área, cavou ali Lucas Leiva, o corte foi feito pelo Thales. A bola agora do Felipe Garcia, ele ficou mais à frente agora para Kalil. Grande cobertura, repito, grande Série B de Bruno Alves, o zagueiro do Grêmio. Nicolas tá brigando, foi puxado, hein? Falta do Leandrinho. O chão escancarado, ainda vai reclamar Rodrigo Oliveira. Não dá, o chão, né? foi um golpe de karatê, de judô. Amarelo para o Felipe Garcia. Guilherme lançado, vai ficar na cara do gol, escapa dele. Vanderlei chega para cortar antes, um impedimento marcado, Felipe. Mais um na vida dos atacantes do Grêmio, mais um na vida do atacante Guilherme. Chegou a balançar a rede no primeiro tempo, agora foi lançado em posição irregular, já não valia mais nada. Mas vence o Grêmio 2-1 na informação, claro. O Operário não está entendendo o movimento que o Diego Souza repete com muito sucesso desde o primeiro gol do Grêmio. Ele sai de entre os zagueiros e vem jogar na zona morta como se armador fosse. E nesse espaço, quem entra por dentro, diagonal, é o Guilherme. Agora ele não teve domínio. No lance do gol do Campaz, o zagueiro tirou, mas está se repetindo e o Operário não controla. Sabe o que, que o Diego Souza precisa, Demônio? Um Diego Souza passando para o Diego Souza. Toda vez que ele sai e faz o passe, dá coisa boa. É verdade. Um Diego Souza para pifar o Diego Souza, centroavante. Pensou em soluções para bem-estar? Pensou Soprano. Garrafas e caixas térmicas, organização e muito mais. Soprano é a solução. Tilica, Grêmio 2-1. 16:30. Com a Rádio CPET, Araju de Santo Ângelo, Sul Brasileira de Panambi, Rádio Voz de Coronel Vivida no Paraná, o Irapuru de Passo Fundo, Tapim de Tapes, junto à Lagoa dos Patos. Rodrigo Ferreira vai cobrar, não tem pressa, o time do Grêmio ganha por 2-1, faltam 7, hein? Faltam 7 vitórias pro Grêmio voltar para a primeira divisão, a Série B tá indo embora, tchau Série B! Outra vez o Grêmio ganha arremesso lateral e nós estamos conferindo, atenção, tempo e placar no futebol da Gaúcha! Na Arena, segundo tempo, 17 minutos, Grêmio 2-1 no Operário, Valéria. E o Atlético Goianiense, retornando agora para o segundo tempo, vai vencendo o Nacional do Uruguai por 2-0. Luizito Soares está pronto agora para entrar no segundo tempo. Logo mais tem a definição do adversário de Inter ou Melgar. Independente Del Valle Deportivo, Tátira se enfrenta às 9:30 da noite, na ida 1-0 Del Valle. Vamos imaginar a cena, Maurício. 2-0, 3-0 no agregado, tu chama... O cara que formou o trio MSN, que ganhou uma Champions recentemente, diz assim, ó, vai lá e resolve. É, orientação tática, o Luizito perguntou, me treinador, professor, que faço de ó, resolva. Resolva, sim. Meu Deus. Aí ele só pediu o Messi do lado dele daí pra ajudar. Mais tarde, qual é o horário de Flamengo e Corinthians, hein, Valéria? 9:30 da noite no Maracanã. Diego Souza, grande bola pra Biel, na tocou na saída, golaço! Gol é de Biel, o gol é de Biel, o toque na saída de Vanderlei é de Biel. Mas o que é o passe, hein? Diego Souza, receba aqui o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração. Eu vou tirar, Maurício, né? Eu vou tirar minha boina para Diego Souza, que foi um grande volante, que foi um meia extraordinário, que é um centroavante espetacular. Ele deu um grande lançamento. Gerson Rivelino estão em casa orgulhosos vendo esta bola de Diego Souza para Biel. Marcar o terceiro gol do Grêmio, que garante a vitória. Aliás, o Grêmio não perde na Série B. Completou 3 meses ontem, nem inverno era. Não tinha essa friaca, era outro tempo, era outro mundo. Grêmio 3-1, Felipe Duarte. E Maurício Saraiva já tinha feito o registro, já tinha feito a referência. A movimentação de Diego Souza, que o Operário não conseguia acompanhar, foi matar a saudade dos tempos de volante, dos tempos de meia atacante, de meia armador. Um passe colocado com fita métrica para que o Biel apenas empurrasse para o fundo da rede, deslocando o goleiro Vanderlei. Tudo é festa na Arena, 3 para o Grêmio, 1 para o Operário, Maurício. Felipe, está nascendo com regularidade hoje contra o Operário, uma jogada que antes era eventual. O Diego Souza recuar para alguém entrar, mas que alguém? Hoje os alguém estão entrando. O Guilherme no primeiro gol, o Guilherme num quase gol e agora o Biel, num passe milimétrico, cirúrgico, precisão absoluta do melhor jogador em campo. Já está dado o meu voto, Diego Souza, meia ou centroavante, hein, Valéria? Biel marca o seu terceiro gol nesta Série B com o resultado. O Grêmio é vice-líder com 43 pontos. São 17 jogos de invencibilidade e 7 vitórias para garantir o acesso à Série A. Trocas. Vamos lá. Troca dupla no Grêmio. Entraram Bitello, 39, e Janderson, 20. Saíram Lucas e Guilherme. Lucas Leiva e Guilherme deixam o campo para a entrada de Bitello e do Janderson. 3-1, 3-1, Grêmio. Oi. Algumas vaias da torcida para a entrada do Janderson. Recuo do Operário para Vanderlei. Campaz vai atrás dele. Vanderlei sai jogando com o Ricardinho. 20 minutos, 3-1, Demoliné. Ah, vamos ouvir a Natália aqui, ó. Ô, Natália, já agradeceu por conhecer Diego de Souza Andrade? Agradeci, sensacional essa pessoa. Quanto é que termina hoje? 3-1 ou tem mais? Ah, vai vir mais, porque eu quero 5 nesse time ruim aí. Dá tchau pra Série B comigo. Tchau, Série B! Tchau, Série B! Vem, Série A! Pra Pão de Alho Santa Massa! Esse cara sensacional, é o 9 ou é o 10 do Grêmio, Diego Souza, hein, Bagé? É aquilo que eu dizia um pouquinho, uns 2, 3 minutos antes dele dar mais essa pifada. O Diego Souza precisa de um Diego Souza o lançando. Será que não tá aí o 10 do Grêmio para esse término de competição, para o resto dessa temporada? Porque ele joga, ele passa muito melhor do que os outros. Aliás, ele nunca foi centroavante na vida. E ele é um dos goleadores do Grêmio desde que chegou. Então, o Diego Souza, e mesmo estando pesado, fora de forma, reclamão, mas deixa ele em campo que ele sempre incomoda de alguma maneira. É, ele tá ali de novo, na meia, recebendo, recuando a bola para Rodrigo Ferreira. Vija Sante é quem tá por ali, recua para Bruno Alves. Bruno Alves com Jeromel. Passa o tempo, 21:40, Grêmio 3-1. Grêmio 3-1, um do Campaz, um do Diego Souza e um do Biel. Todo dia tem oferta nova no mega aniversário da Lojas Quero Quero. E é uma melhor do que a outra, hein? Não esquece de conferir. Já votei, tá debando. Diego Souza, né? É um grande voto, hein? Diego Souza. Grêmio 3-1. Vija Sante tá recuando, jogando a bola no meio pra Diego. É, verdadeiramente ele tá ali, ele tá jogando ali. Ele tá dominando agora na primeira função do meio-campo, Diego Souza. Jogou mais à frente agora para Janderson. Abriu na meia esquerda agora para Bitello. Mais aberto ainda ele tem Nicolas. Bola para ele, olhou para a área, não tem ninguém por lá. Preferiu recuar, recuou para o meio-campista Diego Souza. Cavou de trivela antes que a bola pudesse chegar no Rodrigo Ferreira. Veio o corte. Sai para o ataque agora rapidamente o Operário com o Calil. Calil tocando mais atrás. Quem joga por ali é o jogador Leandrinho. Encara a marcação ali no meio do Janderson. Força o passe. Perdeu, grande recuperação agora do Bitello, tá aberto na esquerda Janderson, faz o teu, Janderson bateu, Vanderlei entrou na cara do goleiro, é gol perdido do Janderson, Felipe. Ele foi vaiado quando entrou, né? O Janderson fez tudo certo, ganhou em disparada, saiu na cara do Vanderlei e aí levou azar, que ele dá uma paulada por baixo, a bola toca no calcanhar do Vanderlei e sobe sobre o travessão, e aí é escanteio pro Grêmio. No momento tem troca, sai Ricardinho no Operário e entra o 16, Fernando Neto. Fernando Neto troca no time do Operário de Ponta Grossa no Paraná. Grêmio tem escanteio para cobrar. Nicolas está ajeitando a bola carinhosamente. Relógio marca 23 minutos e meio, segundo tempo, Grêmio 3-1. Vitória assegurada, faltaram 7. Atenção, Nicolas na bola. Pé canhoto, levantou, passa pelo Diego Souza. De cabeça veio o corte da defesa ali com o Thales. Está completando a jogada agora, o Operário sai pela direita. Tentativa de passe ali do Paulo Vitor. Aí chegou bem para tocar a bola pela linha lateral. O Operário ganha arremesso. No formato 24. Agora... Desculpa, Debona. O formato agora volta a ter, quando o Bitello era titular com o Vijaçante. Vijaçante primeiro, o Bitello segundo, que faz o área a área. E o Campaz solto pelo campo. A novidade é o Diego Souza com essa liberdade de se tornar um homem do meio. E o Operário, percebendo isso, ainda assim não marca o Diego Souza. Nem por setor, nem individual, ele continua fazendo esse movimento, ficando completamente livre. Saia do mundo invertido e faça sua casa brilhar com Claro Net Virtua 350 mega, assinatura inclusa Netflix por R$ 94,99 nos primeiros 3 meses no combo. Com a Claro a casa brilha, ligue lá para 0800-721-234. Bola com o Grêmio, vai girando na defesa, Bruno Alves, tocando na esquerda agora para Nicolas, acelerou pelo lado canhoto, bem pertinho da linha lateral, recebe dupla marcação, bate no Felipe Duarte, roçou por último na perna do Nicolas, e o lateral para o time paranaense. A IESA está com condições imperdíveis para você sair de Fiat Argo, 0 quilômetro, aproveite! Ali na bola, o Arnaldo. Arnaldo movimentou, deu a bola para Fernando Neto, conseguiu ganhar do marcador, recuou para Renier. Renier no meio com Michel. O ex-jogador do Grêmio trabalha lá na esquerda para Fabiano. Tem campo para jogar. Desce pelo lado canhoto, recebe a marcação ali do Biel. Consegue jogar mais atrás, outra vez com Michel. Michel força o passe no meio. Bela leitura ali do Bitello. Recuperou, deu no Diego Souza de primeira para Janderson. Janderson dominou. Bitello tá como um raio passando pela esquerda. Preferiu levar pela direita. Rolou para Diego Souza de primeira para Campas. Tentou limpar para cortar, para bater. Foi desarmado. Tá aberto agora a defesa do Grêmio. Vem o ataque, o Operário. São três do Operário, quatro do Grêmio. Porta fechada ali. Leandrinho dominou, girou para a perna canhota. Pode bater. Se mexeu lá pela esquerda. Calil, ele recebeu, meteu para a área. De coxa, joga a bola pela linha de fundo. Jeromel, escanteio. Rodrigo. A bola tinha como endereço o Paulo Vitor, que estava bem posicionado perto da marca do pênalti. O Jeromel, que não é bobo, preferiu mandar para escanteio. 3-1 para o Grêmio. Informação Grupo IESA. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E se você pensou em energia solar, pensou em espaço luz, na cidade, no campo, onde você estiver, vai falar com a equipe do Alexandre Klassmann. Espaço Luz, Grêmio 3-1. Escanteio para o time do Operário, lado esquerdo. São 26 minutos jogados do segundo tempo. Atenção, vem bola para dentro da área. O cruzamento é por baixo. Felipe Garcia. Tem gol. Olha, está rindo aqui porque o Felipe Garcia pegou muito mal. Gol de quem, Valéria? É gol do Luiz Fernando. Faz 3-0 o Atlético Goianiense para cima do Nacional. Jogo de volta no Serra Dourada, liquidando a fatura. E o time brasileiro vai sendo o primeiro semifinalista da Copa Sul-Americana. Temos uma notícia, um fato importante no mundo do futebol sul-americano, hein? Atlético Goianiense 4-0 no Nacional do Soares. Bom, entrou agora, mas é o Nacional, tricampeão da América. É, Debona, e esse tipo de resultado, mas olha aí. Errou o Grêmio com Rodrigo Ferreira, vem Calil, tocou a bola para Felipe Garcia. Tem pouca parceria ali no ataque, a defesa do Grêmio tá fazendo desarme. Elkson e Gabriel Silva. Duas trocas do Grêmio em seguida, informa Rodrigo Oliveira. A bola foi aberta aqui na direita para Arnaldo. Bem na recomposição, Biel. Diga lá, Maurício. Não pode acontecer pro Atlético Goianiense um efeito positivo de confiança que o tire da zona de rebaixamento. Como começa a acontecer com Fortaleza, que já na próxima rodada deve sair ganhando do Ceará, o Atlético Goianiense também vai acabar saindo do Z4. São dois novos que estão fora do Z4 que vão acabar entrando. Escreve, Debo. Vou escrever aqui. Vem trocas no Grêmio em seguida, né? Conversando com o Roger. E no Operário já teve. Giancarlo, 17. Entra no lugar de 11, Felipe Garcia. Giancarlo, 17 no lugar do Felipe Garcia. KTO.com, te registra lá para colocar ainda mais emoção nessa partida. 27 para 20, 28 agora jogados. Elkson vem aí em seguida no time do Grêmio. Deve sair o Diego Souza, né? Prepare-se para abrir o microfone, né? Para um aplauso de pé da arena, né, para ele. Começou. Diga. Tem bola rolando para os outros dois jogos da Série B, CSA e Brusque, Ponte Preta e Vasco da Gama. Conheça a linha Aperitivo da Langiru, são cortes de frango e de carne suína já temperados, nos sabores tradicional, barbecue, lemon pepper e mostarda. Troca lá, Rodrigo. Sai Diego Souza, muito, muito, muito aplaudido, e também sai o Campas com a número 7. Entram Gabriel Silva, 59, e Elkson, número 9, Grêmio 3-1, Espaço Luz. E aí, Bagé, o que te parece essas trocas, hein? O Diego Souza sai porque realmente já estava cansado nitidamente, né? E pela qualidade que ele entregou até agora, ele merecia também, como disse o Maurício, receber esses aplausos na saída. Janderson para Elkson, cabeceou. Milagre de defesa agora. Grande defesa do Vanderlei, hein? Que impulsão, que ponte bonita e que cabeceio forte do Elkson, Felipe. E que insistência do Bandeirinho em marcar impedimento, viu? Agora não sei se era o Elkson ou se era o Rodrigo Ferreira. O cabeceio foi do Elkson, cruzamento foi pra ele. O Vanderlei espalma e o Rodrigo Ferreira vem pegar o rebote. Aí o Bandeirinha levanta seu instrumento de trabalho, anula o lance, segue 3-1 pro Grêmio na informação Lojas Quero Quero. E a entrada do Elkson é importante porque é mais um jogador a agregar qualidade pro Roger, né? Ele vem de longo tempo parado, né? Neste Dia dos Pais, transforme cada momento em uma grande história. Uma homenagem da Estil a todos os pais. A bola foi aberta no time do Grêmio, lá pela direita para Janderson. Janderson voltando para Rodrigo Ferreira. Gira, volta mais atrás. Entre os zagueiros, quem domina é Vijaçante. Vijaçante para Bruno Alves. Dá uma espetada aqui pelo lado esquerdo. Deu a bola para Biel. Forçou o passe no meio. Errou, mas deu certo. Gabriel Silva tenta passar, não consegue. Ia ficar na cara do gol, hein? Quase que o Grêmio amplia, quase que faz o quarto gol. Chama atenção, Debona, essa reaparição do Gabriel Silva. Ele não era relacionado para as últimas quatro rodadas da Série B. Estava jogando com um time de transição. E tem Pedro Lucas e Tassiano no banco, né? A opção do Roger foi pelo Gabriel Silva. Farofa Santa Massa, experimente já nos churrascos e em suas refeições. Isso muda o seu churrasco. Tá brigando o Grêmio ali no meio, com o Bitello. Chega dividindo também Nicolas, mas quem leva melhor é o time do Operário. Mas Bruno Alves está ali no lugar certo para fazer mais um desarme. Acionou pela esquerda agora Nicolas. Biel tá por ali. Ele prefere conduzir a jogada para trás para Bruno Alves. Para o Grêmio desafogar e sair da esquerda lá para a direita. É, e o tempo passa aqui na Arena, 30 e minutos e meio. Agosto chegou e na Zé Pneus você encontra o melhor presente para aquele que sempre sabe o melhor caminho. Seu pai, confira os melhores preços e condições em toda a linha Goodyear. O jogo está resolvido, hein, Maurício? 3-1, Grêmio, 31. Biel lançado nas costas da defesa, agora a posição é legal, dominou, abriu na esquerda, agora para Nicolas, peca em outro, levantou, Elkson tá por ali, meteu a cabeça na bola para fora. O Rodrigo Ferreira quem apareceu como elemento surpresa, hein, Felipe? Ele quem apareceu por ali, o cruzamento, o Nicolas buscava o Elkson, tinha o Gabriel Silva também na área, mas foi o lateral direito, Rodrigo Ferreira quem cabeceou por cima do travessão do Vanderlei, 3-1 Tricolor, informando o Sicredi. A boa notícia para gremistas em geral, além do resultado, é que quando o Grêmio toma surpreendentemente 1-2, havia duas possibilidades. O Grêmio ficar instável, como no primeiro tempo, quando o Lucas Leiva cedeu uma chance de gol para o Operário, o Grêmio ficou numa turbulência de 10 minutos fora do jogo, ou reagir bem, reagir positivamente, ou seja, o jogo é meu, eu sou melhor, eu tô na minha casa, a bola é minha e eu vou trocar passes até fazer o gol. Eu vou continuar na frente, no campo do adversário, porque afinal eu sou o Grêmio. Foi exatamente assim que o Grêmio se comportou para chegar a 3-1 ao invés de sofrer. Então o jogo está resolvido com momentos de bom futebol na segunda etapa, mais do que no primeiro tempo. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Atenção, tempo e placar no futebol da Gaúcha. Jogados 32 minutos e meio na arena, etapa complementar. Grêmio 3-1 no Operário, Valéria. Nos outros jogos da Série B, o Ituano vai vencendo o Sport por 3-1 e 0-0 para CSA e Brusque, Ponte Preta e Vasco. Na Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense vai fazendo 4-0 no agregado sobre o Nacional do Uruguai. Os gols marcados por Luiz Fernando duas vezes, com duas assistências de Diego Turim e ainda Baralhas. Na Farmácia São João tem super ofertas para você. Leve agora e garanta os descontos. A fralda Pampers Comfort, Sec Bag Super, também a fralda Hugs Supreme ou a Hugs Roupinha. Na compra de dois pacotes, cada um sai por R$64,90. Te liga nessa! Comanda a festa aí, Demoliner. Abre a regressiva. Faltam 7 vitórias. Pede pra galera dar mais tchau pra Série B, Demoliner. Porque faltam 7 vitórias, Matheus. Apenas 7 pro Grêmio tá de volta à elite, cara. É, faltam 7 vitórias, só tem que decidir se vai ser em primeiro ou segundo que vai subir. Meu medo é ano que vem, cara. A Série A é diferente. Eu não sei se o time chegou no teto com o Roger ou se o Roger chegou no teto com esse time. Bom, agora é o seguinte, fecha no 3-1 ou vem mais gol aí pra fechar essa vitória? Cabe mais um. O Elkson tentou uma cabeçada bonita agora, acho que vai dar pra ele fazer um também. Já deu tchau pra Série B hoje? Tchau, Série B! Tchau, Série B pra Pão de Alho Santa Massa! Que bela pergunta é essa? Vou te encaminhar essa, Maurício. Roger bateu no teto com o time ou o time bateu no teto com o Roger? Olha, essa pergunta cabe a resposta que antes da pergunta veio quando você falou comigo há minutos antes da partida começar. Sobre Roger Machado. Roger Machado com o Grêmio subindo, essa é a perspectiva, essa é a premissa. O Roger é o melhor nome para comandar o Grêmio da Série A. Claro que aproveitando o que há de melhor na base, aproveitando o que há de melhor no time atual, mas também indo ao mercado para reforços de Série A. Roger Machado deve ficar, só para rimar. É, e precisarão ser muitos os reforços, hein, na Série A. Falta para o time do Operário. Ali na bola para fazer a cobrança, o Giancarlo, pé canhoto, levantou, Elkson tirou, voltou a bola para Calil, rolou, deu atrás, em bomba na perna esquerda, o chute parou no meio do caminho, foi do Fernando Neto. Ainda assim, cai do outro lado, mas há um impedimento marcado do Operário. Neste Dia dos Pais, surpreenda seu pai com carinho e cuidado, presenteie com calçados, pegada a marca da conquista. Não foi um bom começo, Bagé, mas o Grêmio te recebe nesse teu retorno para a arena com uma vitória bem importante, hein, Bagé? É, e o que eu pedi foi isso, efetividade, que o Grêmio ganhasse o jogo, mesmo que não fosse jogando bem. E o segundo tempo do Grêmio é muito superior ao primeiro. E aí tem méritos do Roger, né? Porque o Roger volta do intervalo nitidamente com o time dando um passo à frente, o time jogando um pouco mais dentro do campo do Operário. O Breno não trabalhou tanto assim no segundo tempo. Vanderlei, goleiro do adversário, acabou trabalhando mais. Tem a mexida que ele recua um pouco o Diego Souza e aproveita a qualidade que o Diego Souza tem de bola lançada, colocou velocidade no time, então tem méritos do Roger nessa diferença de dois tempos. O segundo tempo do Grêmio é bem mais tranquilo do que o primeiro. Pelas minhas anotações, o primeiro cartão amarelo do jogo saiu, hein, Felipe? Eu ia fazer essa referência agora, Debona, pelas minhas anotações não tinha cartão amarelo. O Thales deu um golpe de taekwondo, né, na orelha do Elkson. O centroavante do Grêmio saiu da área para dominar a bola e o Thales veio numa voadora por trás, atingiu a cabeça do jogador do Grêmio. Falta na quina da grande área pelo lado esquerdo, na informação, claro. E nas suas anotações, Diori, uma segunda é para amarelo, hein? Olha. O Thales colocou as travas da chuteira na nuca do Elkson. Lance para vermelho direto. O Bruno não é parecido com a expulsão do Bitello, ou Diori? É assim, ó, é que a do Bitello tem o salto e o impacto é mais forte. Mas não é menos grave essa infração que a gente está vendo aí do Thales. Para mim é lance para vermelho direto. O árbitro errou ao mostrar o amarelo. Vai provar e possivelmente vai expulsar o zagueiro do Operário, Thales. Não precisa nem esperar voltar, Debona. O Thales já pode ir caminhando para o vestiário. E ele já está indo. Ele já saiu da área e está caminhando rumo ao vestiário. É, tá vindo pra cá mesmo, tá? Bruno Arleu tá ali na casinha do vídeo. Deve, imagino que vai olhar uma ou duas vezes, não precisa mais do que isso, né? Não precisa pedir várias tá imagens. Tá sangrando a cabeça anos. Do Elkson? Não tem nem discussão esse lance aí. O jogo tá parado, lance em revisão. O Grêmio ganha por 3-1 e pode ficar com um jogador a mais. Essa é uma tendência. Olha, não tínhamos nenhum amarelo no jogo até aqui. E o amarelo saiu. Esse amarelo vai ser retirado e o vermelho vai ser mostrado para o zagueiro do Operário. Decisão tomada, né? Ele está isolado não. Ali com a mão na cintura, olhando para o VAR, para o árbitro no VAR, à distância. E uma vale ressaltar, né? O Thales é oriundo das categorias de base do Internacional. Isso, tá indo lá. Aqui é gaúcho. Bruno Arleu faz o lance, vai tirar o amarelo, né? Vai tirar o amarelo, vai lá em direção ao Thales, tira o amarelo do bolso. Diz que não, tô te tirando esse amarelo, guarda no bolso, vai pegar o vermelho do bolso de trás e tá expulso. Thales, zagueiro do Operário. Fico pensando o que o cara vai contra-argumentar. Ele tá lá na frente do juiz, agora começa a tomar o caminho do vestiário. Peguei na bola primeiro, professor. Mas que bola, Diori. Há um cara, corpo. Não dá pra entender. Há um corpo, Maurício, entre ele e a bola. Não, e mais do que isso, a bola é alta para o seu adversário cabecear. E você joga a sola da trava da sua chuteira na altura da nuca do cara que tá na sua frente. Você quer argumentar o quê, Diori? Me explica para mim, como diria o outro. E o Elkson voltou com toca. Houve um corte, né? Por conta desse chute do Thales. Tem gol. Falta para o time do Grêmio, expulso Thales. Operário com 10 em campo, 38 jogados do segundo tempo. Nicolas ali colocado para a cobrança da falta. Pode estar saindo o quarto gol do Grêmio para coroar a vitória, para que ela seja de goleada. Nicolas levantou na marca do pênalti, tirou mal, voltou. Gabriel Silva bate em cima da marcação. Caiu lá na ponta direita para Janderson. Janderson trouxe ela por meio. Ficou caído o marcador, rolou na direita. Rodrigo cruzou. Ninguém meteu o pé, o impedimento foi marcado no cruzamento do Rodrigo Ferreira. Parou tudo, o gol é de quem, Valéria? É gol da Ponte Preta, o Alisson faz, Ponte Preta 1, Vasco da Gama 0 e a informação de Unimed Porto Alegre. Debona, é gol da Ponte contra o Vasco, contra, né? O Vasco, isso contra mesmo, o Vasco, quarto colocado. Diga. Vou me deslocar para a zona mista para ouvir os jogadores ao final do jogo. Por enquanto, Felipe Duarte assume as duas metas. E vem aí Tassiano no time do Grêmio. Quer resultados superiores na sua lavoura com os fertilizantes Yaravita da Yara? Sua lavoura recebe todos os nutrientes de forma eficiente, uniforme e equilibrada. Acesse lá yarabrasil.com.br para conferir todas as soluções. Chutão para frente, Elkson briga. Erde ali no alto para Renier, mas a bola volta para o Grêmio, volta para Janderson, arranca lá pela direita. Recebe a marcação do Paulo Vitor, cai no gramado, falta em cima dele. Em tese, entra no lugar do Vidiasante, porque ele teria pedido ao Roger para jogar, disputar a posição de volante. Hoje o volante é o Vidiasante, considerando que o Bitello entrou no segundo tempo. Então esta deve ser a substituição deste momento. Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Tem gol. Soprano é a solução, acesso e segurança, energia e bem-estar. Torcedor bate palma, canta alto, faz festa na arena. 11.367 grandes gremistas que encararam o frio e a chuva para ver o Grêmio ganhar do Operário. É um jogo, é uma vitória menos nesta conta feita. Faltam 15 jogos, faltam 7 vitórias. É gol de quem, Valéria? É gol no Novelli Júnior. Ituano faz 4-1 para cima do Sport. Gol marcado pelo Roberto. E a informação de Unimed Porto Alegre no futebol da Gaúcha. Vai sepultando possibilidades do Sport de acesso, hein? Amarelo pro Vitello, né? O jogador do Operário tá caído fora do campo. O árbitro foi lá e mostrou. Amarelo para Vitello. É, ele não estava pendurado. Os pendurados do Grêmio são Jeromel e Nicolas. Quem receber cartão amarelo fica de fora do próximo jogo contra o CRB lá em Maceió, sábado que vem. Todo dia tem oferta nova no mega aniversário da Lojas Quero Quero, e é uma melhor do que a outra, hein? Te liga nessa, não esquece de conferir. É a troca, é a saindo Vilhaçante, né? Não, eu acho Biel, que é o Biel, camisa 17, não 27. Biel deixa o campo para a entrada de Tassiano com a 28. Então agora tem o meio de Vidiasante, Bitello, Tassiano. E lá na frente o Gabriel Silva fazendo uma função de meio frente, né? De armador do lado. E o Elkerson e o Janderson, estes sim atacantes. 41 jogados aqui na Arena, Grêmio 3-1. Sai jogando com Jeromel. Jeromel domina pela meia direita. Rodrigo Ferreira é a opção de passe lá na frente. Prefere voltar para Vidiasante. Na saída de três do time do Grêmio. Entregando para Vitello. Som da Arena! Dale, dale, tricolor, Grêmio 3-1, faltam 7 vitórias. Tchau, Série B. Tchau, Série B, ela tá indo embora. O Grêmio tá ganhando mais uma. O Grêmio não perde há 17 jogos na Série B. E se somar o jogo da Recopa, são 18 partidas sem derrota na temporada. Fuja de conexões estranhas, corra para Claro e faça a sua casa brilhar. Grupo IESA apresenta o Fiat Argo com condições imperdíveis. Parcelas que cabem no seu bolso, apenas R$ 994. E tem mais. Na IESA você encontra unidades à pronta entrega e o super desconto de R$ 2.500. Aproveite! Sai jogando Arnaldo pelo meio, entregou a bola para Calil. Calil mais atrás agora com Leandrinho. Leandrinho está fazendo a proteção, entregando para Giancarlo de perna esquerda. Outra vez ali no meio com o Fernando Neto. Tem que tá parado, há uma falta. E há muita reclamação ali do jogador do Operário. Olha o amarelo para o Nicolas, está fora da próxima rodada. Ô Felipe, deixa eu dizer antes do Diori falar, ele pareceu forçar esse cartão. Claro. O Grêmio tá ganhando, Diori, o Grêmio tá ganhando de 3-1, o cara tá em cima da linha divisória, ele deu um rapa no jogador do Operário. Sabe o que eu ia dizer agora há pouco, quando tu entrou, Maurício, e acabei não entrando, dizendo assim, olha, não, o jogo tá indo para o final, se tem um momento para forçar cartão é agora. É, e aparece o primeiro cartão pro Nicolas. O Jeromel, para confirmar nossa tese, talvez leve um cartãozinho aí a qualquer momento. Sábado, jogo lá em Maceió contra o CRB. É o próximo desafio do Grêmio. Tá dominando o Leandrinho. Leandrinho joga do lado esquerdo ali para Giancarlo. Troca passes. O time do Operário, Tassiano pressiona, quase recupera a bola. Vai dar uma pressão ali na frente também. Agora, outra vez o time do Grêmio para tentar dominar a bola, mas não consegue. 3-1 para o time do Grêmio, 43 jogados. E aí, Bagé, gostou de tudo que viu? O que está ficando de mais positivo dessa vitória do Grêmio? Ah, de mais positivo o segundo tempo, o Grêmio com mais imposição, o Grêmio buscando mais o jogo, apertando mais o jogo, não dando tanto espaço. E principalmente a vitória, o fundamental é vencer, né? Eu quero jogar bem ano que vem, esse ano eu quero subir. Elkson deu uma bola para Tassiano, drible curto em cima do marcador, derrubado. Falta para o time do Grêmio. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Se você pensou em energia solar, pensou em espaço luz, na cidade, no campo, onde você estiver. Debona. 44, Felipe. Sobre o fato do Jeromel estar pendurado, não é uma boa ele levar o terceiro amarelo, hein? O Grêmio só tem o Natan no banco de reservas e no elenco. Depois, a garotada no time de transição das categorias de base. O Grêmio liberou o Rodrigues e o Kahneman ainda está lesionado. Expectativa que o Kahneman volte a ficar à disposição contra o Ituano. Elkson, Gabriel Silva foi derrubado fora do lance. Elkson abriu na esquerda para Bitello, meteu para Elkson, golpe de cabeça, gol! Gol de Elkson para o Grêmio! De toquinha na cabeça. De cabeça para a rede, rede balança, Grêmio faz 4-1, o Grêmio goleia na noite gelada e chuvosa em Porto Alegre. Elkson, chinês brasileiro para de cabeça ampliar, é goleada, canta torcedor, grita torcedor. Tchau, Série B. Tchau, Série B. O Grêmio goleia, Felipe. Aquela história, né, Debona? O Diego Souza tinha que ter um parceiro pra ele, que lançasse a bola pro Diego Souza ou que o Diego Souza lançasse pro Elkson. Quem sabe não tá aí. O Elkson se credenciando pra ser, de fato, o camisa 9. Gabriel Silva vai na linha de fundo, aberto pelo lado esquerdo e cruza. Na medida para Elkson, de toquinha, com curativo na cabeça e tudo. O chinês Elkson agora decreta goleada na arena. 4-1 para cima do Operário, Maurício. Tá na cara que o cara é bom de grupo. Esse Elkson que sugeriu à direção do Grêmio que não fosse pago enquanto não se recuperasse. É o Elkson que é chamado por todos os reservas para que seja abraçado por eles fora do campo. Foi o que ele fez. Veio fora do campo, recebeu um abraço, tapa na cabeça. A goleada tem o tamanho da atuação do Grêmio no segundo tempo. O Grêmio precisava golear e está goleando, Valéria. Elkson marca o seu primeiro gol nesta Série B e é a primeira vez em que o Grêmio marca 4 gols numa partida. O Tricolor é vice-colocado com 43 pontos e são 17 jogos de invencibilidade. A melhor campanha dos últimos 10 anos na Série B. Grande campanha, grande segundo tempo, hein? 4-1 para o Grêmio. E fez o primeiro lá no, na reta final da primeira etapa, depois mais 3. Tá goleando o Operário 46,5, ele prometeu o jogo até 48. Conheça a linha aperitivo da Langiru, cortes de frango e de carne suína já temperados nos sabores tradicional barbecue, lemon pepper e mostarda. E cabe mais! Janderson arrancou pela meia direita, foi derrubado. Não, não deu a falta, não. Recupera limpo. Na boa, na bola, agora o time do Operário sai pelo meio, a bola foi tocada pelo Fernando Neto, deu lá na esquerda, tentativa agora do Giancarlo, adianta demais, era o Paulo Vitor, cobertura feita pelo Jeromel, chega inteiro no lance, joga a bola para Rodrigo Ferreira, limpa bem no corpo, ganha da marcação, foi firme e forte agora o jogador do Grêmio, meteu a bola para Gabriel Silva, desce pela meia direita, se mexeu lá no comando do ataque o Elkson, Janderson tá aberto pela direita, a bola foi tocada, Janderson domina, de primeira bola para Gabriel Silva, recebeu na ponta direita, vai encarar a marcação, pedalou, levou pro fundo, outro corte, ainda Gabriel Silva, abriu o compasso, jogou para Janderson na entrada da área, colocou na frente, ganhou, cruzou, olha o quinto saindo, Elkson, num frangaço do Vanderlei, gol! Gol do Grêmio! Elkson chegou dividindo ali com o zagueiro Renier. Os dois tocaram na bola, ela foi mansa, chorandinho para a rede. 5-1, a grande goleada do Grêmio para recuperar todo e qualquer déficit de gols na Série B. Chuva de gols também. Tu merece, hein, torcedor? Tu que tanto sofre nessa Série B. Tu que encara o frio, a chuva. Tu que veio pra arena. Tu que ouve o futebol da Gaúcha. Tá vendo e tá ouvindo o Grêmio fazer 5-1 no Operário. Outra vez, Elkson. Mas acho que o último toque é do Renier, hein, Felipe? Fiquei com essa impressão. Elkson disputava a bola na área com o Renier. O último toque me parece ter sido no zagueiro do Operário. Vanderlei desesperado, atira o copo d'água no chão. Ele não esperava. Ex-jogador do Grêmio visita a arena e leva 5. Mas vem cá, Maurício, Debona. O Operário foi o único time que o Grêmio ganhou no primeiro turno fora de casa. Dentro de casa, era óbvio que o Grêmio passaria o trator. É 5-1, Maurício! Eu disse no gol anterior que o Grêmio precisava golear. Por quê? Porque faltava um marco na campanha da tomada irreversível de rumo à Série A. Esse marco é a primeira goleada do ano. A primeira goleada do campeonato Série B está acontecendo em casa contra um adversário fraco que o Grêmio bate inapelavelmente. Um time ganha personalidade a mais, toma o caminho de vez para subir de volta ao seu lugar num momento como esse. Valéria, 5-1. Se não tinha acontecido 4-1, 5-1 muito menos, Valéria. E é a maior goleada do Grêmio nesta Série B. Faltam 7 vitórias para o tricolor chegar ao número mágico de 64 pontos e garantir o acesso à Série A. Grêmio, vice-líder com 43 pontos e 3 meses sem perder. São 17 jogos de invencibilidade com 8 vitórias e 9 empates. Terminou! Fim de papo aqui na Arena, 5-1, goleada do Grêmio. 5-1, hein? Última derrota lá no dia 8 de maio. Os torcedores vão cumprimentar o torcedor. É, tem Diego que bater Souza. Palma para esse torcedor, hein, Rodrigo? O Diego Souza é o primeiro jogador a passar. Já estou a postos. O homem que faz gol, o homem que dá assistência, o homem que é decisivo para a goleada. Diego, além de gol, você hoje se destacou principalmente pelas assistências. Conta sobre esse teu movimento, pifando teus companheiros. Apareceu, hoje é uma qualidade, felicidade de achar os passes e conseguir fazer com que fizesse os gols. Mas o mais importante foi que primeiro tempo meio morno, segundo tempo a gente foi bem e conseguimos mais uma vitória dentro de casa, que é o que mais importa. Contagem regressiva, segue falando Diego Souza. Contagem regressiva para voltar para a primeira? Cara, continuar somando pontos. A gente está num caminho bom. Onde a equipe está jogando bem, está jogando com intensidade, está conseguindo os pontos necessários. E sem dúvida, agora está chegando na reta final, onde a gente precisa somar cada vez mais. Tem jogos difíceis pela frente, mas contagem sim, contagem regressiva para voltar. Tá aí o Diego Souza, pediu. Vila Sante, pediu para não falar o Vila Sante. O Jeromel está vindo, eu vou esperar o Jeromel. Jeromel, por gentileza, Jeromel, a importância de uma goleada até para embalar ainda mais e começar uma contagem regressiva. Não, muito pelo contrário. Pé no chão, muito trabalho. A gente chegou até aqui todo mundo correndo, com humildade. Vamos continuar assim para conseguir o nosso objetivo. Tá aí o Pedro Jeromel. Tá aqui o Rodrigo Ferreira. Avaliação da vitória, da goleada. Vitória importante dentro de casa, a gente sabe da nossa força. A gente sabe também que tem adversário qualificado, mas a gente se impôs e é o que a gente vem fazendo nos jogos dentro de casa e consolidando-se ainda mais no G4. A importância de uma goleada até para decolar ainda mais, ou pelo menos o time está tomando mais corpo, está dando um salto de qualidade? Essa evolução dos jogos, tanto dentro quanto fora de casa, a gente sabia que ia acontecer. Era questão de tempo e as vitórias iam começar a vir como estão vindo. Mas pés no chão, trabalhando muito como a gente vem trabalhando, para poder se manter ainda mais dentro do G4 e conseguir abrir uma distância do quinto colocado. Muito obrigado ao Rodrigo Ferreira. Lateral está falando o Lucas Leiva. Tiveram alguns contra-ataques. Depois, com um pouco mais de paciência, a gente acabou criando ocasiões de gol. E aí eu acredito que a vitória foi merecida, né? Agora analisar bem e tentar e buscar mais uma vitória fora de casa. E você, Lucas, está gostando das suas atuações? Falta alguma coisa, uma embocadura, um ritmo? O que é que precisa ainda? Tu já acha que está num nível bom? Não, acho que fisicamente eu me encontro bem. Obviamente, ritmo de partida você vai adquirindo com os jogos. É apenas minha quarta partida, se não me engano, né? Estou contente com a minha evolução, com o meu entendimento também com a equipe. Óbvio passando o tempo, a tendência é melhorar o ritmo de jogo, o entrosamento, mas é sempre melhor ir melhorando e entrosando com vitórias, né? Eu acho que foi o caso hoje. Como está sendo, Lucas, o entrosamento e a divisão de tarefas com o Vila Sante? Um fica, o outro vai, como vocês estão se entendendo? Não, como eu falei, foi meu quarto jogo, meu segundo jogo como titular. O Vila vem num grande momento. É mais um entrosamento mesmo dos movimentos de equipe, né? Não um jogador individual. E a gente tem se conhecido cada vez mais e eu acredito que com o tempo a tendência é melhorar, né? Porque acho que na pré-temporada lá na Europa a gente fazia 6-7 jogos antes de iniciar o campeonato, né? Eu estou já no meu quarto jogo, então a tendência é que o ritmo de jogo também melhore e a gente vai em busca aí desse, nos próximos 15 jogos aí, de terminar bem para quanto antes conseguir o acesso, porque esse é o nosso primeiro objetivo. Muito obrigado ao Lucas. Eu vou ficar na marcação aqui para o Elkson. O Elkson vai falar com os colegas da assessoria do Grêmio, então vou seguir um pouco mais com o Lucas Leiva. Iniciamos o bloco, né, de uma maneira boa, estamos a 16 jogos, se não me engano, sem perder, e isso temos que salientar, né? Então é jogo a jogo, o campeonato brasileiro é difícil, principalmente os jogos fora de casa, e agora, como eu falei, a gente tem uma viagem longa pela frente, procurar recuperar para poder estar pronto e para conseguir essa terceira vitória consecutiva. Obrigado. Muito obrigado ao Lucas Leiva. O Elkson está vindo. Tá o Elkson. Vai ser ouvido pelo Felipe Duarte. Acho que eu vou ouvir aqui o autor de pelo menos um gol do Grêmio. Para vocês, que eu não sei se o segundo gol ali foi meu. Eu sei que eu dei a vida ali no primeiro ali, na disputa para fazer esse gol, mas eu quero agradecer a Deus por ter me dado força de poder ter calma, né, tranquilidade para mim. Nesse momento de lesão, ter tranquilidade. Consegui me recuperar, então eu tenho que agradecer também a minha família, minha esposa, né, que está grávida também. No dia que eu cheguei de Recife, eu fui surpreendido com essa notícia, com o meu filho Ravi, de 2 anos, que me deu um bilhete, né, a gente não esperava. E logo na segunda-feira, na terça, quando eu fiz o exame, eu fiquei sabendo que eu tive uma lesão grau 2, uma lesão grande que sinceramente ninguém esperava, mas Deus tem me dado força e eu continuei trabalhando, né? Eu sei que é difícil você estar lesionado, né? Você vê seus companheiros jogando, você quer estar atuando, mas é o mais importante, que eu tive força para recuperar. E agora é só alegria. Eu acho que esse gol, acho que mostra minha dedicação nos treinamentos que eu tive. E eu sempre quis fazer esse gol aqui na arena, então hoje eu me sinto o homem mais feliz aqui da arena por estar marcando esse gol, por estar dedicando a minha esposa que está grávida, né, do nosso terceiro filho. Então eu estou muito feliz e só tenho a agradecer a Deus pela a força que ele sempre me dá para me fazer o meu trabalho, e é só isso. Acho que agora é só felicidade. Agora é contagem regressiva para o Grêmio voltar para a Série A? Acho que estamos no caminho certo, a equipe tá jogando muito bem, né? Eu que acompanhei os outros jogos aqui na arena, fiquei muito feliz com o desempenho dos meus companheiros. Esperamos que o Ferreirinha volte agora. O Guilherme tá entrando aí também no jogo, tá jogando bem. Quanto mais força a gente tiver no elenco pra gente conseguir essas vitórias e ajudar os companheiros dentro de campo, acho que é fundamental pra nossa caminhada à elite do futebol brasileiro. Junto com o filho Ravi, como é que se dá boa noite e tchau em mandarim? Como é? Eu te fiz essa pergunta um tempo atrás, tchau e boa noite em mandarim. Tchau, Raul, é boa noite. E tchau, tchau, deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar, cara. Deixa eu lembrar. Não, é porque é tanta coisa, né? Você acaba esquecendo as palavras. Uma vez o repórter também me perguntou como se falava campeão em chinês e me deu um branco, mas é uma palavra que eu nunca ouvi, né? Porque a gente sempre ouvia champions, né, em inglês, ou então campione em italiano, e depois que o professor Filipão era campeão, então é uma palavra que eu nunca ouvi no vestiário. Então. É uma palavra que eu tô tentando lembrar aqui, mas eu vou ficar te devendo. O Elkson, você falou sobre a importância desse gol, né? A questão da lesão, da sua mulher grávida, da esposa grávida. Mas no período que você ficou afastado por lesão, se noticiou e surgiu do Grêmio essa informação, que você chegou a procurar a direção para pedir para não receber salários no período que estava afastado por lesão. Queria que você contasse essa história. Você pediu para ir a Vacaria disputar a Recopa Gaúcha, pede agora para não ter o salário pago. Como é que é essa história? Realmente eu tive uma conversa, mas eu acho que acabou vazando isso, né? Mas partiu sim de mim, mas a diretoria não aceitou. Eu queria que essa informação tivesse ficado só entre a gente, porque eu acho que é uma coisa que partiu da minha ídole, né? Eu acho que o momento que eu vinha passando, não consegui fazer gols, e quando eu vim pro Grêmio, eu correria esse risco de ter uma lesão, até porque eu estava 4 meses sem jogar, né? Então, um atleta ficar muito tempo sem jogar é difícil, mas Aconteceu sim, mas acabou que meus companheiros acabaram brincando, né, a respeito dessa notícia, mas acho que é uma coisa que partiu de mim. Eu que sempre fui profissional, sempre me dediquei, acho que poder estar vestindo a camisa do Grêmio, um clube tão grande, para mim é uma honra muito grande, né? Depois de ficar 9 anos na China, voltar para o futebol brasileiro e vestir essa camisa, para mim é uma satisfação muito grande. Então eu acho que é continuar agora trabalhando, né? Agradeci já ali o Bitello dentro de campo, o Diego Souza que foi comemorar comigo ali dentro de campo, né? Que ele falou que hoje ia fazer um gol. Então acho que é isso, é você ser profissional, se dedicar, dar o máximo. Estou com o olho roxo também, de uma pancada que eu tomei na quarta-feira no treino com o Rodrigo. E hoje tomei outra pancada ali na cabeça, eu fiquei pensando ali no momento. Falei, nossa, o que é que tá acontecendo que eu tô tomando pancada, não tô conseguindo fazer o gol. E quando eu toquei ali pro Bitello ali na lateral, eu fiquei meditando que a bola vinha em mim e eu ia conseguir fazer o gol. Então acho que é a força do pensamento, é você pensar no, sempre numa coisa positiva que acaba dando certo. Então esse foi meu pensamento ali quando eu fui pra área e quando eu vi a bola vindo na minha direção, eu... Só queria comemorar, então estou muito feliz e muito honrado em poder vestir essa camisa. Eu queria falar sobre a maturidade que vocês adquiriram, pelo menos nessas últimas rodadas, né? Tanto ganhar fora, agora ganhar em casa, e a tranquilidade até o placar ficar elástico. Eu acho que a gente teve dificuldade sim no início do campeonato, mas tivemos tranquilidade. O grupo é maravilhoso, eu acho que todo mundo aqui quer sempre vencer, né, os jogos. E óbvio que a gente enfrenta equipes difíceis, né, jogando aqui na arena, mas eu acho que agora a gente está tendo uma tranquilidade, está tendo paciência, estamos tendo o controle das partidas, que eu acho que isso é muito importante. No jogo lá contra o Guarani, a gente se fechou ali e conversamos que aquela vitória vinha, né, porque já estava uma cobrança muito grande, né, das vitórias fora de casa. Então acho que é isso, é todo mundo se dedicar, todo mundo continuar com os pés no chão, porque ainda faltam muitos jogos e a cada vitória, como a de hoje, nos dá uma confiança a mais para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Acho que todo mundo também está de parabéns, está fazendo o que o professor vem pedindo nos treinamentos também. A gente treinou bastante jogadas de saída de bola nesses dois últimos dias, então hoje a gente teve paciência, sabia da dificuldade que a gente ia encontrar nessa partida, mas encontramos espaço e conseguimos fazer o gol. Então tá todo mundo de parabéns pela vitória. Ok. Tá aí, Elkson é o último jogador a passar pelo vestiário. Ele queria falar, fez questão de parar por aqui, Devo. Sempre bom papo, né? Um dos personagens do jogo. Imediatamente contigo, Demolinero, torcedor que tá deixando a arena e que viu o Grêmio fazer a maior goleada da Série B, Demolinero. Vamos pegar esse torcedor, porque como chovendo, viu, Marcelo Debona, a galera saiu rapidamente aqui da arena. Mas ainda tem uma boa circulação do torcedor deixando aqui a esplanada pela Rampa Oeste. Chega aí, parceiro. Chega aí. Teu nome? Meu nome é Lara. Lara, craque mortal. Fala sobre essa vitória, essa goleada 5-1. Acho que é uma vitória importante pro Grêmio, né? Sacramento, uma boa fase que o Roger vem construindo aí desde o início do trabalho, com peças ruins, né? Um grupo mal montado pela direção. E acho que o Grêmio está sacramentando a sua volta, a sua grandeza, né? E eu acho que a torcida tem que cumprir seu papel fazendo o que está fazendo, copando aí, cantando, apoiando o time, apoiando os nossos ídolos, no caso o Roger aí, que está fazendo um grande trabalho. E olha, só vou dizer só uma última coisa. Fora Romildo, fora Denis Abraão, fora a Corja que destruiu o Grêmio. Um beijo para a nação tricolor. Tá certo, muito obrigado. Teu nome, doutor? João Victor. E aí, meu? Cara, foi um dos melhores jogos da Série B até agora, na nossa visão. Mas 5 gols, Elkson ainda guardou 2. Gordão, né, cara? O Gordão mata e... Quem? Domina e mata, né? O Diego Souza, né? O Gordão, né? Mal, o bicho é bravo demais. Ah, tá louco. Cara, faltam 7 jogos, cara. 7 vitórias pro Grêmio voltar. Cara, é só o que a gente quer, né? E tomara que ano que vem a gente dê um impulso pra que pelo menos uma Libertadores, né? Lá no outro ano. Tá certo, então, muito obrigado. E aí, meu, teu nome? Perfeito, meu nome é Arthur, moro aqui em Porto Alegre. Tô muito feliz com a vitória do Grêmio. E acesso é o caramba. Maria, nós vamos te pegar, Cruzeiro! Cruzeiro, nós vamos te pegar! Te nós já tá rodando o fenômeno! O nosso gordo é o Diego Souza! Tá certo, muito obrigado. E aí, meu, teu nome? Ivanir. E aí, Ivanir? O que tu achou do jogo? Ah, hoje foi uma maravilha, minha primeira vez aqui na arena. Ô, coisa boa, cara, olha, deu pé quente, hein? Camiseta de aniversário agora. E queria mandar um abraço, um beijo pra toda a torcida do Grêmio aí, que foi um, Hoje nós lavamos a alma aqui. E se alguém queria perguntar cadê o fantasma, foi exorcizado hoje. Então tá, tchau pra Série B. Aí, tchau, já era Série B. Tchau, tchau. Nunca mais. Tá certo, muito obrigado, torcedor. Tchau, Série B. Tchau, Série B. E aí, ô, chega aí, vamos falar mais. Teu nome aí, parceiro? Teu nome? Meu nome é Daniel. E aí, meu? E aí, um grande jogo e nós vamos subir. E seguinte, as morangadas estão com medo já, meu. Nós vamos subir, vai ser, já sabe que foi 5, vai ser 5 neles de novo. Vamir, Daniel, é, e Stefanir, tá ligado? Nós vem fora a Série B. Hoje, e o te Colorado, prepara, morango, nós estamos chegando! Dá licença aí. A morangada aí, ó, o Grêmio tá voltando e vai ser 5 e vocês de novo, deu? Tá certo, muito obrigado. Teu nome, doutor? Fernando Lucas. E aí, Fernando? Deu tchau pra Série B hoje já, cara? Série B já era, que vem a Série A. Faltam 7 vitórias só, cara, é contagem regressiva. Ah, agora tá, acho que tá encaminhado já a classificação, né? Então agora eu acho que a briga vai ser Grêmio e Cruzeiro e vamos chegar lá, eu acho que temos chance. Agora o foco é o título? O foco é o título, a Série A já estamos já. Tá certo, teu nome, meu? Matheus Rodrigues. Gostou do jogo, Matheus? Gostei. E aí, o Grêmio vai ser campeão? Já tá na Série A, né, cara? Já tá, garantido. Teu nome, meu? Pedro. E aí, Pedro, gostou do jogo? Pô, muito, muito bom. Um espetáculo do Grêmio, né? Então, cara, hoje, antes de dormir, reza pra Pedro, Jeromel e Diego Souza. Agradece, tá certo? Valeu. E aí, meu, teu nome? Irmão do Alex Bagé aqui. Então, irmão do Alex Bagé? Bagé! Qual o número? Qual o número? Porque o Bagé tem... Quantos irmãos, Bagé? 13, 14? Não, somos 17. 17. Tô com um dos 16 aqui. São 18. Número até o 18. 18. Ah, tá bom. Achou mais um. Mais um. E aí, cara, gostou do Grêmio? É nosso até deles. Cara, onde é que eu tô hoje? É nosso! É nosso! E aí, meu, fala dessa vitória, cara. 5-1. 5-1. Sim, ó, vamos ser bem honestos. Janderson, tchau. Pode pegar o ônibus comigo aqui, ó. Tá. Vamos embora, Janderson. Tá. Vamos embora, agora, tá. Vamos dar tchau pra Série B junto aqui, nós todos aqui, ó. Chega aqui, vamos dar um tchau bem grande pra Série B. 1, 2, 3. Tchau, Série B! Tá aí, Marcelo Debona! Vota! Ah, eu voto. Não tem como, né, cara? Diego Souza, não, né? Não tem como. É Diego Souza. Craque Rádio Gaúcha Calçados, pegada Diego Souza. Já havia recebido o voto de Maurício Saraiva. O meu também. O teu voto, Rodrigo Oliveira. Ele está em deslocamento para a entrevista coletiva do Roger, mas deixou a procuração comigo e é o mesmo voto que o Perfeito. Meu, Diego Souza. Alex Bagé, o teu voto, Bagé? Ah, Diego Souza, ele fez tudo, né? O Diego Souza hoje, se bem que no lance do Elkson, que ele toca no Bitello, corre para a área, o Bitello cruza e ele faz o gol de cabeça. Mas o Diego Souza, só faltou lançar para ele mesmo, Diego Souza hoje. O torcedor votou em quem, Valéria? É ele, Diego Souza, o cara que chegou a 199 jogos com a camisa do Tricolor e 84 gols marcados. Grêmio é vice-líder, que horas joga o Bahia? O Bahia em seguida, 9:30 da noite, joga fora de casa contra o Sampaio Correia. E Debona, só para completar, o Cruzeiro já está em campo contra o Londrina lá no Estádio do Café. Início de jogo também 0-0. Como é que terminou o jogo do Atlético Goianiense? É, e temos o primeiro semifinalista da Copa Sul-Americana, 4-0 no agregado. E Debona, Luiz Fernando, que fez 2 gols, 3, né, sobre o Nacional, ele acabou expulso. É, mas festa lá no Serra Dourada, 2 assistências de Diego Churin e o Atlético Goianiense agora aguarda a definição entre Ceará e São Paulo. Amanhã, 7:15 da noite, no Castelão, o São Paulo venceu a ida por 1-0. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Em cada desafio, conte com a Calçados Pegada, diversos modelos feitos com atenção em cada detalhe. Tecnologias de conforto e design único, Pegada, a marca da conquista, que votou e escolheu Diego Souza, o craque Rádio Gaúcha Calçados Pegada. Uma frase de Maurício Saraiva para ampliar no balanço final. O Grêmio já vinha vencendo fora de casa? Não. O Grêmio já vinha vencendo dentro de casa? Sim. Convencendo? Até a página 3, 70% de convencimento, 65%, 75%. Hoje, em especial no segundo tempo, foi a 90% de convencimento, porque o convencimento, Debona, virou gol. A moeda do futebol que você troca pela produção ofensiva que você faz ao longo de 90 minutos chama gol. E o Grêmio fez 5. Nunca tinha acontecido nesta Série B. É por isso que eu estou tratando esse jogo numa terça-feira com frio, com 11 mil pessoas apenas no estádio. Mas esse é o jogo que, para mim, marca o irreversível da volta do Grêmio ao seu lugar, à Série A. Faltava uma goleada. Faltava você mostrar em números o quanto você é melhor que todos os outros que estão à sua volta, ou de boa parte deles, como Operário de Ponta Grossa. Então, esse é o valor desse jogo. Um 5-1 inédito que reforça a confiança e envereda irreversivelmente o Grêmio para a Série A. Soprano é a solução. Acesse segurança, energia e bem-estar. Todo dia tem oferta nova no mega aniversário da Lojas Quero Quero e uma melhor do que a outra. Não esquece de conferir, Bagé. Olha, Debona, eu cobrava efetividade, ela veio. Eu cobrava vitória, ela veio. Eu cobrava que o Grêmio tivesse um segundo tempo melhor do que o primeiro e ele também veio. Então não tenho o que reclamar. O Grêmio fez aquilo que... Ah, não, mas o Vanderlei falhou. Azar é do Operário. Ah, não, mas o time do Operário não é bom. Bom, mas parte 2 do azar do Operário. O Grêmio que fica para a história é que o Grêmio tem que vencer dentro de casa. Essa contagem agressiva de vitórias. E o Grêmio assim o fez. Ah, o Operário era muito fraco, era um time muito ruim. Tomou, o Grêmio foi lá e fez 5 gols. Então, ah, tem que ajustar a bola aérea defensiva? Tem. Ah, tem que ajustar daqui a pouco a marcação? Tem. Quem sabe o Roger vai ter que botar esse time um pouquinho mais para frente quando joga em casa? Tem. Mas o Roger hoje, ele tem uma chancela. O Roger ganhou em casa e ganhou com um placar elástico. Muito bem, fechamos por aqui da arena, vamos passar a bola para Eduardo Gabardo, que vai comandar o balanço final. E o tom é esse, Gabardo. O torcedor está dizendo tchau para a Série B. E é aquele tchau assim, Série B, tchau, tchau, tchau, tchau. Vem que vem, Gabardo! Muito bem, Marcelo Debona. É isso aí, tchau, Série B. Vem, Série A. O Grêmio vai voltar. A partir de agora estamos no balanço final, com a repercussão da goleada do Grêmio 5-1 contra o Operário de Ponta Grossa. Goleada! E o Grêmio está com um caminho aberto para a volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Grêmio deslanchou. E o cálculo que falta para definir o retorno? 7 vitórias? É isso? Daqui a pouco vamos passar a limpo esta projeção. Os destaques do Grêmio nesta goleada hoje à noite na Arena. Daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. E a noite de futebol. E como tem futebol hoje à noite, hein? O Atlético Goianiense goleou o Nacional de Soares. Daqui a pouco tem Flamengo e Corinthians pela Copa Libertadores da América. E muitos jogos hoje à noite pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora, aqui no Balanço Final. Balanço Final. Um tempo a mais pro futebol da Gaúcha. Parceria Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Claro, Espaço Luz e KTO.com. Eduardo Gabardo. O sinal já vai marcar 9 horas e 15 minutos da noite, 9:15, Grêmio 5, Operário 1, vitória tranquila do Grêmio, que está em segundo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. O caminho está aberto para voltar para a Série A em 2023. Eu já vou chamar daqui a pouco os repórteres Rodrigo Oliveira e Felipe Duarte, que estão na arena. Em instantes, vem aí a entrevista coletiva do técnico Roger Machado. Está aí o sinal de 9:15. Valéria Possamay confirma pra gente, Grêmio em segundo lugar na Série B. Isso mesmo, com 43 pontos e agora, Gabardo, torce para que o Bahia não vença a sua partida, já que o Bahia pode chegar aos mesmos 43 pontos que o Grêmio, mas tem uma vitória a mais. O Bahia que joga logo mais, 9:30 da noite, contra o Sampaio Correia. Essa partida também fechando esta terça-feira de Série B. O jogo do Cruzeiro já começou? Já começou, temos o primeiro tempo rolando. 0 Londrina, 0 Cruzeiro, lá no Estádio do Café. Bom, com este resultado o Grêmio foi a 43, o Cruzeiro está indo a... 50 pontos. 50. 7 pontos, então, se for mantido o empate lá em Londrina, né? E tem o confronto direto Grêmio e Cruzeiro no outro final de semana, né? O Grêmio joga primeiro contra o CRB. Isso, 8:30 da noite, né? No próximo sábado. No melhor cenário, o Grêmio pode chegar, se ganhar do CRB e o Cruzeiro perder, né? Este jogo de hoje e também na próxima rodada... O Grêmio pode chegar a 3 pontos do Cruzeiro, né? Ou a 2 pontos do Cruzeiro. No melhor cenário. No melhor cenário. No melhor cenário. Tem que dar tudo certo, né? O Grêmio tem que ganhar fora de casa e o Cruzeiro tem que perder as duas. Mas pode chegar a 2 pontinhos do Cruzeiro. Pode, por que não? Olha, o Grêmio tá chegando, hein? O Grêmio tá chegando, o Grêmio vai voltar. Maurício Saraiva, Alex Bagé, o Grêmio vai voltar. Por merecimento, hoje, porque teve um desempenho flagrantemente superior ao seu adversário, porque os outros adversários são muito inferiores ao Grêmio, não é por acaso, não dá para dissociar. Olha, eu sou ruim de matemática, Eduardo, a gente brinca, você, eu, todo mundo, o quanto fora do ar eu sou ruim, eu conto até 10 no 11 e lateja a minha têmpora. Mas uma coisa eu sei, Se uma folha salarial é de 10 milhões e a outra é de 1 milhão e 200, o de 10 milhões tem que ganhar. Na lógica, vai acontecer eventualmente não? O futebol, o pior, ganha do melhor com alguma frequência? Sim. Mas num campeonato de 38 rodadas, o que você espera e exige do Grêmio, na régua atual de Série B, eu insisto, não é o título. O Cruzeiro está há 3 anos, está na B. Se ele for campeão, ele vai comemorar, está lá o Ronaldo, vai dar volta olímpica, parabéns, clap, clap. O campeonato do Grêmio é o quarto lugar, com diferença de pontos suficientes em relação ao quinto, para subir na rodada 35, 36, quem sabe na 34. É isso. E o Grêmio hoje faz o que me parece ser o jogo marco. A primeira vez que ele goleia, primeira vez que ele faz 5 num jogo só, tem o Diego Souza numa função que pode dar muito certo daqui para diante, mesmo que os adversários venham a marcá-lo, essa posição de voltar da frente para o meio, da zona morta, e o Guilherme ou o Ferreira logo adiante fazendo a diagonal, para ele sim, o Guilherme ou o Ferreira virar o homem de conclusão, e nesse caso o Diego é o homem da armação, isso pode dar muito certo daqui para diante. Já acontecia às vezes, acontecia episodicamente, hoje aconteceu com método, aconteceu de forma regular, foi uma orientação, estava treinado e deu muito certo. O Diego Souza foi melhor em campo e foi um segundo tempo irrepreensível do Grêmio, mesmo tomando gol, para chegar ao seu 5-1. A questão não é se o Grêmio sobe, a questão é quando o Grêmio sobe. Quando? Ô Bagé, já dá para marcar onde é que vai ser a caminhada da promessa aí que você fez? Ah, sim, eu tinha feito uma promessa que não foi possível pagar no ano passado, eu pago esse ano, né? Que é a caminhada até o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio. Mas vai vestido, né, Alex? A subida, não, vou vestido. Obrigado. A não ser que subisse, tipo, com muitas rodadas de antecedência, aí eu iria totalmente pintado, né? Com o corpo nu, só pintado. Que né? Isso? Mas acho que não vai ser necessário, né, Gabriel? Não. Vamos evitar. Mas é só marcar a data. Vamos evitar, hein? É ótimo, né? Só marcar a data, Maurício. Só marcar. Ô, Valéria. Com mais 7 vitórias dá, né? Com mais 7 vitórias é isso, chegamos ao número mágico de 64 pontos. O Instituto Marcos Bertoncello, o Gabardo, ele até trabalha com o número de 63, né? Mas a gente deixa o 64, que foi o que garantiu o Avaí, Coritiba, por exemplo, o acesso do ano passado para a Série A. Então faltam 7 vitórias para o Tricolor garantir essa pontuação. Isso em 16 jogos, né? Que faltam. Em 15 agora, 15. Né? Agora são claro, 15 jogos. Claro, 15. Pô, 7 em 15? Como é que não vai dar, né? Pô... O Rodrigo Oliveira, já tem movimentação na sala de entrevistas da Arena para a coletiva do técnico Roger Machado? O banner digital com os patrocinadores do Grêmio já está ligado, o sistema de som já está testado, falta apenas o técnico Roger Machado aparecer. O Roger costuma aparecer rápido, né, Gabardo? Sim. Nos últimos jogos ele vem bem rapidinho, então a qualquer momento virá o treinador do Grêmio. Quem é que levou o cartão amarelo aí e fica suspenso contra o CRB e confirmado contra o Cruzeiro? O Nicolas. Nicolas tomou o terceiro cartão, por isso Diogo Barbosa será o titular contra o Cruzeiro. O Nicolas deixou o jogo contra o CRB, né? Eu falei o quê? Contra o Cruzeiro. Não, contra o CRB, perdão. É. E aí contra o Cruzeiro o Nicolas volta. E o Nicolas volta contra o Cruzeiro, exatamente. O Diogo Barbosa joga contra o CRB. O Nicolas tinha até uma preocupação de que ele pudesse não jogar hoje. Vamos até atrás dessa informação, mas eu não me surpreenderia, Gabardo, se o Nicolas tivesse forçado o cartão justamente para recuperar o ombro, se é que ficou, de repente, algum desconforto. Sim. E aí voltar a zero bala no jogo mais difícil. Até porque, imagina o tamanho da bronca, ou até da vaia que surgiria aqui na arena quando apareceria o nome do Diogo Barbosa no telão entre os titulares. Então pode ter sido isso também, né? O Nicolas joga hoje e aí na próxima rodada descansa. Uma questão, Gabardo, que eu queria colocar para debate, pode ser agora, pode ser na sequência, mas o Grêmio tá bem na Série B hoje, goleou. É. No alto-falante teve um zum, algumas pequenas vaias pro Roger. O Janderson entrou, tomou vaia. O Felipe pescou bem essa questão do Diogo Barbosa. Acho que já tá, o Grêmio já tá num ambiente de ter paz, né? Torcedor já. Pode se desarmar, não? Eu acho que sim. Maurício, Bagé, eu acho Mas é isso aí, né? É que tem um outro contexto. E aí, Bagé? Tem um contexto que eu discordo um pouco do que pensa o Rodrigo. Eu vou ser bem certo, se eu tô na arquibancada, eu tenho as mesmas atitudes. Porque o Grêmio não tá essa maravilha. O Grêmio começa o jogo tendo uma imensa dificuldade, em determinado momento do primeiro tempo, o adversário foi melhor que o Grêmio. Esse mesmo operário que alguns torcedores agora chamaram de ruim, e que eu considero que é um time ruim. E no primeiro tempo ele emparelhou as coisas com o Grêmio. Então são contextos. Ah, depois o Grêmio quando faz 2-0 pensa que vai tranquilizar, tem uma falha defensiva, o Grêmio tomou 2-1. Então tem o contexto, o Janderson não merece vestir a camisa do Grêmio, como tantos outros jogadores. E a bronca que o torcedor tem é essa. E tem um tipo de postura ainda por parte do Roger, que na minha opinião é o que ainda, por vezes, desconecta ele do torcedor, que é isso. Ah, se eu tenho que botar o Thiago Santos e o Diogo Barbosa, eu não ponho na arena porque eu sei que vai ter vaia. Mas aí quando eu viajo fora da arena, eu ponho eles para jogar. Isso, pro torcedor, bate como uma afronta. Então, até porque se a gente tirar o direito do torcedor de vaiar, nós não vamos chegar mais a lugar nenhum. Eu considero que essa parte seja o que ainda está desconectado. O Grêmio ganhou de 5-1, o segundo tempo foi bom, mas pera lá, tem muita coisa para ajeitar ainda. O discurso do... O Janderson é Roger. Uma questão de... Pois não? Vamos ouvir o Roger. Depois, vai embora. Depois o Maurício completa. Goleada do Grêmio, 5-1. Entrevista coletiva de Roger com o repórter Rodrigo Oliveira. Roger já está posicionado, vamos ouvir a primeira pergunta. Boa noite. Bom, queria que falasse, dessa vitória tranquila, né, pelo placar, mas no início ali teve, o Operário teve algumas... engrossou o caldo, vamos dizer assim. Os próprios jogadores também na saída de campo notaram, mas depois o Grêmio começou a equilibrar. E também falar dessa maturidade que o Grêmio está tendo aí, uma vitória fora, agora uma vitória em casa, tendo tranquilidade até chegar no placar favorável. Boa noite. Boa noite. Então, César, foi? Acho que, na verdade, tu perguntou e já respondeu, né? Foi o placar sempre é justo, né? Um placar elástico como esse, mas a gente construiu ele em 60 minutos. Né, que os primeiros momentos do jogo foram momentos ali de uma certa instabilidade, né, e que aí entrou em campo, né, disse algo que sempre a gente considera como muito importante. Né, foi o nosso torcedor que esteve presente no estádio que fez a gente voltar para o jogo. Né, disse, quando percebeu que a gente estava com uma relativa dificuldade ali, que o adversário tinha finalizado 3 ou 4 bolas, na direção do nosso gol ali, ele entrou em campo de fato e transformou aquela baixa energia que a gente estava demonstrando no começo do jogo em entusiasmo. E o gol no final do primeiro tempo deu a tranquilidade para voltar para o segundo tempo melhor. Né? Mas junto com isso, né, a gente estruturou ali a estratégia, sabendo que o nosso adversário ia contra-atacar, né, que ia nos dar poucos espaços por dentro, né, que as nossas jogadas teriam que ser jogadas de ultrapassagem de beirada, né, mas que a gente da zona central acionasse lado, né, e a gente de zona central tentava acionar dentro de novo com o adversário com a primeira linha muito fechada. Né, e claro, quando você coloca muitos jogadores à frente da linha da bola, automaticamente quando ela é perdida, né, você tem poucos jogadores na fase de transição defensiva, né. Então ali ficou um jogo momentaneamente perigoso ali, né, com esse cenário. Depois, a partir desse evento que eu citei, né, do torcedor ter abraçado o nosso time, né, e ter vibrado bastante, a gente conseguiu voltar para o jogo e o resultado foi esse. Né, um placar elástico construído com... Né, com imposição técnica e física nesses 60, como eu disse, 60, 70 minutos da partida. Muito bom. Demonstra, como se disse, a maturidade de um time que entende que, por vezes, né, quando as coisas não acontecem da forma como a gente quer, a gente tem que estar organizado para não sofrer gols. Né, temos a melhor defesa, eu acho que também entre os 3 melhores ataques. Né, isso que credencia um time a estar disputando o primeiro lugar. Boa noite, Roger. Depois do jogo contra o Guarani, você disse que teria o bom problema no meio-campo, com Bitello, Vilaçante, Lucas Leiva e Campaz para 3 vagas. Quais foram os teus critérios para decidir por Lucas Leiva, Vilaçante e Campaz, com o Bitello no banco? O que o Bitello te daria e o que o meio-campo que jogou te dá como um diferencial em relação a outra opção? A gente, com o Lucas e o Vila, a gente tem uma sustentação melhor no meio e eu posso, ao mesmo tempo, jogar os dois laterais na amplitude, né, e trazer os jogadores que têm uma melhor relação com a bola para dentro do campo, justamente para, quando um time muito fechado, a gente ter tanto Biel como o Guilherme, né, por dentro, na zona mais congestionada, e fazer com a sua destreza com a bola nos pés, desenrolar o jogo. Porém, principalmente pelo lado esquerdo, né, do Nicolas, talvez se ressentindo um pouco ali da condição que entrou no jogo e do seu ombro, né, estava fazendo uma saída um pouco mais conservadora. Então a gente perdia essa perna do Guilherme por dentro, e o Guilherme estava sempre buscando a bola, o jogo, muitas vezes na amplitude completa. E a gente perdia uma peça importante ali dessa amplitude, né? No segundo tempo, eu soltei justamente o Nicolas. Nicolas ataca a profundidade, a amplitude pelo lado esquerdo, sustenta Lucas e Vila por trás da linha da bola, e a gente vai ter cinco esguelando a linha dos caras lá, com jogadores com destreza por dentro. Né? O Bitello também dá essa amplitude mais pela beirada, né, se projetando para dentro do campo de ataque, né, mas para esse jogo especificamente, né, eu optei pelo Lucas e o Vila, manutenção do mesmo 11 que entraram contra o Guarani. Né, depois, naturalmente, com o adversário, né, inferioridade no placar, com as trocas, né, todos entraram bem e ficou um time que todos já conheciam. Roger, você falou que foi uma opção para esse jogo. A gente pode esperar um rodízio nesse meio campo entre as peças que você tem, principalmente o Bitello, né, que foi a sua solução. É um dos méritos apontados do seu trabalho, a afirmação do Bitello. A gente vai ver um rodízio maior entre esses jogadores daqui para o final da Série B? Eu não diria rodízio, né? Depende de como for interpretar rodízio, né? Mas a utilização, dependendo do tipo de jogo que a gente quer, dependendo do adversário que a gente vai enfrentar, se a gente vai ter menos campo, se eu vou ter possibilidade de jogar por dentro, ou se eu vou ter que fazer ultrapassagem pelas beiradas, como a gente fez muitas hoje, destrancou o nosso jogo. Isso vai depender muito, mas essas alternativas, elas são importantes, né, para o treinador ter e lançar a mão quando necessário. Roger, essa sequência que o Grêmio vem tendo, ela permite a gente já começar a fazer algumas projeções, pelo menos aqui do lado da imprensa, do lado do torcedor, a gente está fazendo já algumas projeções. A gente já começa a ver, olha... Fica à vontade. Seis, sete jogos, daqui a pouco pode começar, seis, sete vitórias é o que estaria faltando. Isso entra no teu vestiário e se entra, como é trabalhado até para controlar uma certa forma de ansiedade, porque vai se tornar cada vez mais público esse debate de... Quando vai acontecer essa volta do Grêmio para a Série A? Eu já disse que eu trabalho, né, 100% do tempo para não permitir que o externo entre para dentro do vestiário. Né, as nossas projeções, é evidente que a gente faz, né? Eu também estou sonhando com a rodada que a gente vai garantir o nosso acesso. Porém, se a gente descuidar e tirar o olho do aqui e agora, né, a gente corre o risco de... Né, de deixar de pensar atenção no presente. Mas, claro, né, pelo lado de fora, onde você fica à vontade, as projeções, elas fazem parte do processo, né, mas nós temos muito cuidado, sem tirar o otimismo. Né? Claro que se as projeções, quanto antes elas se concretizarem, melhor. Né? Assim, dentro do nosso cronograma, né, da nossa fragmentação dos objetivos, nós estamos muito bem para esse momento, né? Porém, a gente sabe que o futebol é futebol, né? Se a gente seguir assim, né, a gente disser, não, se a nossa média vai continuar assim, eu não tenho dúvida que a gente vai estar muito próximo antes de acabar o campeonato, mas é ter humildade, colocar os pés no chão, saber que é um caminho duro ainda, longo, né, e conter a ansiedade. O Roger, em cima disso, né, o resultado é o mais importante, né? A gente já conversou sobre isso nessa sala aqui várias vezes. O Grêmio está fazendo aquilo que precisa, né, tendo resultado para retornar à Série A. Mas à medida que essas contas vão sendo feitas e o torcedor vai vendo a Série A chegando mais perto, é aquela cobrança que nunca para, né? Começa a cobrança também por um desempenho talvez um pouco melhor. É hora já de pensar num desempenho melhor além do resultado? Ou você acha que o Grêmio já atingiu um bom padrão de desempenho, já pensando também no ano que vem? Depende do que a gente considera desempenho, né? Isso hoje é uma ditadura de uma única forma de jogar e se fazer o resultado do jogo coletivo. Né? Uma ditadura que tu tem que sair do goleiro e chegar no gol do adversário com a bola sempre no chão e o adversário não pode tocar na bola. Né? Existem várias formas de se fazer um time competitivo. Né? Até o momento que eu cheguei aqui em 2015, quando o time começou a jogar com a bola no chão, também tinha gente que não gostava, porque queria cruzamento, queria um centroavante de área para cabecear a bola para o gol. É muito difícil a gente agradar a todos, né? Mas eu vejo o desempenho e o resultado, né? Não tão descolado uma coisa da outra. Né? Dizer, a questão toda é tudo está relacionado às expectativas. Né? Se entende, se olha o adversário que tu vai jogar, o peso da camisa, a história na competição, e se entende, daí se estabelece um placar que deve acontecer. Né? E se ele não acontece com a facilidade que se entende, né? se coloca como desempenho abaixo. Eu não vejo dessa forma. Mas eu quero muito que a gente jogue bem, com consistência, como jogou. Como se hoje a gente tem a melhor defesa e o melhor ataque. Né? Se isso não é desempenho, o que é, né? Roger, quero te fazer uma pergunta que vai um pouco além só do jogo de hoje. A gente sabe que quando se analisa futebol de fora do campo para dentro, normalmente não vai acertar com o que o treinador pensa. Mas parece que a sequência, principalmente do jogo, o após o jogo contra o Guarani e hoje, o time deu aquela, sabe, soltou um pouco a pressão. Isso facilita também para que se tenha esse desempenho que o Bertão perguntou, que talvez a visualização do objetivo tão próximo também... Depende, tinha um pouco, né, esse clima. Depende, né? Depende como é encarado, né? Se pode a iminência do atingir a meta pode gerar ansiedade, né? Assim como gera entusiasmo, gera confiança, também gera muita ansiedade. Aí a gente vai medir que tipo de maturidade esse grupo já tem, né? Né, que o que está mostrando é que está se adaptando a esse cenário, absorvendo o entusiasmo que vem de fora do campo, né, mas sem tirar os pés do chão, sabendo que, como eu disse, não é porque o Grêmio entra numa competição como essa sendo um dos favoritos, porque, né, é o grande da competição, né, que a gente vai passar a mão assim na taça e não precisa cumprir mais essa, né, todo esse ritual, né, da segunda divisão. Né? Essa é a terceira vez que o clube, né, busca voltar da segunda divisão. Né? As outras duas vezes não foi fácil também. Né? Se essa também não vai ser. Né? Lá atrás eu falava que, né, a gente não vai subir em agosto. Né? Mas a gente vai estar muito perto se a gente seguir com essa... São quantos? São 17 jogos, é isso, Igor? É. Não, de invencibilidade. São 17 jogos. É uma sequência absurda. Né? Então, eu acho que é um momento da gente gerar confiança para os caras. Né? E isso, sem dúvida, não vai refletir na qualidade do jogo dentro de campo. Roger, hoje a gente viu o Diego Souza tendo uma noite também de camisa 10. Né? Ele jogou bastante pelo meio campo no segundo tempo. E abriu bastante espaço, inclusive, para o Biel fazer o gol, puxou marcação. Queria que tu falasse um pouquinho, se teve um papo com ele para ele fazer isso no segundo tempo, que realmente foi bem diferente o primeiro do segundo tempo do Diego Souza, né? Porque tava a linha... Assim, o posicionamento do centroavante é muito importante porque ele ajuda a basear a altura da linha do adversário. Mas quando essa linha é muito baixa, né, os espaços pouco surgem. É melhor você ganhar um jogador para ter superioridade numérica no meio campo do que ficar unicamente baseando a linha. Claro que isso acarreta que um cara com a qualidade do Diego, que sai da área, mas que municia os jogadores, vai estar mais ausente do processo de finalização dentro da área. Ele teve os cruzamentos do primeiro tempo que chegaram, ele estava presente dentro da área. Né, o gol do segundo tempo foi gol de rebote de escanteio. Né, não foi exclusivamente porque o Diego estava posicionado dentro da área. O segundo tempo, que eu pedi para ele se mover um pouquinho mais para gerar esse espaço e ter essa qualidade de passe que ele tem, né, foi que gerou outras possibilidades. Né, então, Talvez se o Diego não tivesse feito o gol, tu estaria me perguntando se a saída dele da área não fez com que ele estivesse ausente do processo de finalização. É, mas foi importante, porque ele, com a qualidade que ele tem, ele acha passe, né? Achou do gol do que deu o rebote do gol do Campaz, e depois quando ele vira para dentro do campo, que é ele que está com aquela bola, a não ser que seja uma bola, se o zagueiro tenha muita felicidade na cobertura, porque tu sabe que vai entrar, porque ele tem essa qualidade, já jogou nesse lugar, né? Mas foi um pedido ali para que ele saísse um pouquinho mais, né? Fosse buscar mais o jogo. Desgasta mais, né? Tanto que teve jogos que, antes, quando o Elks estava lesionado, a gente usou o Diego até o final do jogo, né? Ele posicionado entre os zagueiros, ele vai aguentar bem o jogo, né? Mas hoje, que teve um estímulo diferente, chegou uma hora que ele... Meu, professor, foi, né? Daí tem que trocar. Boa noite, Roger. Boa noite. Boa noite, Roger. Muito se falou da concorrência no meio-campo, mas hoje o Elkson voltou e mostrou que pode ser bastante útil até o final desse campeonato. Qual a importância de ter agora um segundo centroavante, principalmente um reserva para o Diego Souza, que ficou muito tempo sem, jogando jogo, sem um descanso, sem uma pausa? Gera primeiro que o treinador era para o banco e não tem dúvida nenhuma de colocar para dentro do campo, né, o jogador que está de suplente, porque o nível não vai cair, né? E dependendo do momento, do cansaço da defesa adversária, o nível vai até subir, né? Porque já vai pegar as defesas mais cansadas, né? Então a gente estava torcendo muito pro Elkson fazer o seu gol, né? Porque treina muito bem, né? Tem entrado bem, ficou um período de recondicionamento agora na sua lesão e hoje conseguiu anotar os seus. É bom para... Hoje a gente tem aí quase todo plantel à disposição, todo elenco à disposição, pouca gente fora por lesão, por suspensão. E isso, quem ganha é o Grêmio e a competitividade e o aumento da qualidade no jogo. Obrigado, Roger. Boa noite, senhores. A entrevista coletiva do técnico Roger Machado após a goleada de 5-1 do Grêmio contra o Operário. O vice de futebol, Denis Abraão, já está se posicionando para a entrevista muito também. Muito bem, Rodrigo. 9h39. Antes do Denis Abraão, uma frase do Maurício Saraiva, do Bagé, sobre o que disse o Roger aí, Maurício. Uma entrevista do tamanho da goleada, né? O Roger fez uma leitura natural, calma, daquilo que aconteceu em campo, inclusive o posicionamento do Diego Souza, a maneira como o Grêmio trabalhou e o merecimento. Inclusive a cautela de não sair fechando com projeções que nós do lado de cá do balcão fazemos sobre subida antecipada, porque se ele fizer isso, ele foi boleiro, ele conhece boleiro. Você dá o lado, o salto 12 cresce. É da natureza, é do encantamento, é do deslumbramento. Então, ele põe o pé no chão, mantém o pé no chão como tem que ser. E eu gostei da valorização que ele fez do torcedor, da presença dos 11 mil torcedores. Texto bom, né, Alex? É verdade. Rodrigo, já está falando visto de futebol do Grêmio? Começando agora. Vamos ouvir o Denis Abraão. Muito verdadeira. O vice-presidente de futebol do Grêmio, que hoje eu estou ocupando essa função, é uma cadeira elétrica, né? A gente sofre pressões de tudo que é lado. Se tu me perguntar, se tu está me dizendo que eu estou mais confortável, talvez, um pouquinho menos pressionado. Mas não são as pressões externas que me atrapalham, são as minhas pressões para comigo. São as minhas cobranças para comigo. O que mais eu posso fazer para melhorar? O que mais que eu posso doar que eu estou doando? Né? E eu sinto que, aos poucos, os jogadores estão entendendo o que o treinador quer, os resultados estão aparecendo, os jogadores assumiram que o clube está na segunda divisão, estão competindo como os clubes competem conosco, estão jogando como os clubes jogam conosco. Então me dá um pouquinho mais de otimismo, mas não tem nada resolvido. Tem muita água para rolar. Faltam 16 rodadas. São 48 pontos. Quer dizer, nós temos que andar. Nós temos que continuar com humildade, com determinação. Tinha muito medo do jogo de hoje, confesso para vocês. Eu trabalhei muito para o jogo de hoje. extra-campo. Porque eu escuto muito torcedores, amigos, a procura por ingressos voltou, os telefonemas voltaram, os conhecidos apareceram e a história se repete. Eu não comecei ontem no Grêmio, gente. Tem 30 anos de Grêmio. Eu conheço bem, mas conheço pouco. Conheço muito pouco, mas já aprendi o suficiente para saber que a vida é assim aqui dentro. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe que é assim, a gente faz muitos amigos também. E a bem da verdade conforta o consolo deles no momento ruim. Nas vitórias está cheio de gente. Na derrota, o poder isola. Mas, em podendo trabalhar no Grêmio e ajudar o Grêmio, para mim é uma realização pessoal sem tamanho. Simples assim. Com muita vontade, com muita determinação, com muito carinho, com muito amor, é assim que se faz. Eu não sei fazer de outro jeito. Abraço todas. Trabalhei para caramba, gente, para esse jogo. Tá com medo. Esse ambiente externo, eu trabalho muito para não entrar aqui dentro. E não está entrando e não vai entrar. Esse já ganhou para nós não existe. Já ganhou, que nem o Rodrigo me perguntou lá em Campinas, como é que eu vi, se eu queria que... Não. Eu quero chegar no final entre os quatro. O mais, eu só olho para cima. O mais longe possível. Mas com humildade, com trabalho e cada vez mais. A nossa obrigação aumenta em manter esse nível de competitividade, cada vez mais. E assim vai ser até o fim. Denis, você manifestou essa preocupação com um eventual oba-oba, já ganhou, lá em Campinas, antes do jogo. Depois de uma goleada de 5-1, tu vai concordar que é impossível não ficar feliz, é impossível não comemorar. Que cuidados você pretende ter com os atletas, com o vestiário, para que não haja um excesso de confiança? Tu disse que estava com medo antes do jogo. Esse medo segue para a sequência? Tu acredita que o oba-oba, o já ganhou, pode ser uma armadilha a ser evitada nessa reta final? Exatamente isso. Pode ter uma armadilha aí que a gente não sabe. Porque qualidade... vocês são testemunhas, eu estou aqui todos os dias. Eu não perco nenhum treino. Nós chegamos sábado de tarde, eu fui na casa do meu grande amigo, comemorar um aniversário, fui dormir tarde, mas me acordei às 9 horas, porque o treino era às 10 horas. E às 10 horas eu estava aqui no treino. Por quê? Porque tem que estar junto, tem que estar acompanhando, tem detalhes, todos os dias tem uma situação nova, tem que estar administrando, tem que estar conversando, tem que estar dialogando, tem que estar junto. Tem que administrar os problemas, tem que dar suporte, tem que buscar alternativas, tem que resolver. Não adianta. É assim, o cotidiano do futebol é assim. E não sou eu que vou mudar. E se não for assim, o resultado não vem. Eu jogo? Não jogo. Quem joga são meus jogadores. Meu treinador trabalha taticamente, tecnicamente. Agora, eu estou por trás de tudo isso aí, ajudando no que for preciso. É por isso que eu me preocupo demais. E manter o vestiário blindado, porque é fundamental que eles estejam totalmente focados no objetivo. E o nosso objetivo é voltar para a primeira divisão, aliás, lugar que a gente não deveria ter saído nunca. Denis, o Grêmio já apresentou tudo que você esperava para esse ano de 2022, e se não apresentou, o que, que falta para você, o que, que você cobra para ver dentro de campo? Não. Se tu fizer essa pergunta para o Roger, ele vai te dizer que não também. Para a comissão técnica, ela vai dizer que não. Para os jogadores, também não. Para o nosso diretor executivo, também não. Para o nosso diretor de futebol, também não. Por quê? Porque nós queremos estabilidade. Nós não queremos correr riscos. Nós não podemos correr risco. O time vem, o time está mais maduro. Isso eu posso concordar. Mas nós podemos muito. Nosso plantel é muito bom. Tentaram de N maneiras avacalhar com o time, chamando isso e aquilo, e é uma questão de tempo. E imaginem vocês, o Elkson estava fora, O Ferreirinha está fora. O Edilson está fora. O Kahneman está fora. São quatro jogadores em nível de titularidade que estão fora. E o que, que eu quero? Eu quero que todos eles fiquem à disposição do Roger. Porque aí sim, com todo esse plantel à disposição, eu tenho certeza que o Roger vai conseguir tirar mais ainda desse grupo. Que é possível tirar. Vocês devem concordar comigo, acredito eu. Pois é, Denis, e nos últimos dias a gente teve uma movimentação mais forte, saídas, o Elias se despediu hoje do Grêmio nas redes sociais, e falta uma semana para acabar a janela. Tem muita coisa para acontecer nessa janela ainda, pode sair mais gente, jogadores que vão ganhar rodagem fora, pode chegar gente, pode chegar algum jogador para reforçar essa reta final do Grêmio nessa competição? Rafael, se eu te disser que não, eu estou mentindo. Porque o futebol é muito dinâmico. Né? O futebol é... O que é verdade hoje é mentira amanhã e vice-versa. Tá certo? Eu não vou te dizer que não vai acontecer nada, que pode acontecer. Por quê? Porque a gente... o Diego, não sei se o Diego está aí, o Diego trabalha de madrugada, porque os negócios são tudo exterior. 4 horas da manhã lá, aqui, 9 horas da noite lá, né? Ou 10 horas da noite, do outro lado do mundo. Ele está sempre trabalhando, e a gente, de vez em quando, de madrugada, faz plantão. Semana passada ele não dormiu só 3 noites. Isso aí não recupera, né, gente? Então não tem essa, eu não posso afirmar que não está acontecendo nada. Está acontecendo muita coisa. Vai se efetivar, não se sabe. Não se sabe. Mas o que está acontecendo, está. Acho que eu te respondi, né? Fiquem atentos. Obrigado, Denis. Obrigado, pessoal. Representação amanhã, 13h30, treino aberto. Obrigado. O vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão. O que está acontecendo aí, Rodrigo? Será que tem negociação? Deve ser de saída, né? Olha, que tem negociação, tem. Sim. Vou atrás de mais detalhes. Vai atrás de mais detalhes. Vou botar essa dupla para trabalhar aí, Rodrigo Oliveira assim, e Felipe Duarte. Pelas informações que nós temos, é muito mais provável que seja de saída. É. Do que de contratação, porque o discurso do Grêmio sempre foi de que o grupo está fechado ao mesmo tempo de que o clube precisa de dinheiro. É, pela necessidade de reduzir a folha de pagamento, né, o segundo semestre promete ser muito complicado para o Grêmio no aspecto financeiro, né? Tem que reduzir o grupo, tem que diminuir a folha, então por isso o trabalho para tentar negociar mais jogadores, né? O Grêmio já se desfez de vários jogadores que saíram nas últimas semanas. Bom, Grêmio 5, Operário 1. Maurício, um rescaldo aí das entrevistas do Roger e também do Denis Abraão. O que eu achei mais legal na entrevista do Denis, a exceção, cada um fala o que quer sempre, né? Graças a Deus, viva a liberdade de expressão. Mas a parte que o Denis entra no tentaram diminuir, quem tentaram? Por que tentaram? Quem são as pessoas que tentaram diminuir o elenco do Grêmio? Eu não vi isso acontecer, eu vi a avaliação de lá ou de cá, e eu não estou falando só da nossa empresa, qualquer jornalista que tenha falado sobre o Grêmio, me pareceu ter lidado diretamente com o que o Grêmio botava dentro do campo. Então tentaram, parece que alguém fez propositadamente para diminuir o elenco, essa conversa eu não gosto, mas é direito do Denis, se é assim que ele funciona, beleza, porque tem muito mais mérito dele, na parte, e aí sim a jarra meio cheia, de reconhecer que o mundo do futebol é assim. Quando ele fala da solidão do poder, do isolamento do poder, que sobra amigo quando tem vitória, rareia na derrota, é humano, isso é humano. Esse é o fator humano, do vencer, de você querer estar perto de quem vence, de você se afastar de quem é derrotado. Quem acaba não fazendo isso é quem tem relação de afeto, de amizade, de lealdade. E não são todas as pessoas. No mundo competitivo não serão todas as pessoas. Então tudo certo quanto a isso. O Denis Abraão está mais maduro, imagina um cara nego velho como ele, né? Como eu, como o Alex, como você, Eduardo, também, uhum, com esse seu cabelo que mal aparece o branco. É claro que ele sabe que uma frase tem valor, tem impacto, e um dos valores dele no ano passado, quando ele assume a bronquíssima de Grêmio quase caindo, é que ele ia para o microfone para apanhar, Eduardo. Sim. Ele falava algumas coisas que você dizia, não, mas ele está falando isso para baterem nele e não baterem tanto nos jogadores, no seu treinador. Nesse ano, ele começou na mesma levada da temporada. E depois, à medida que as coisas foram se estabilizando, ele foi falando menos, ele foi falando mais comedido, ele foi falando menos de arbitragem, do imponderável, e falando hoje coisas que são identificadas no futebol. O futebol é como é. Não tinha queixa no que o Denis falava. Então, me parece uma entrevista que casa também com o momento que o Grêmio está vivendo, que é de afirmação. De novo, o Grêmio, a questão não é se sobe, a questão é quando sobe. É, exatamente. Quando o Grêmio vai subir? O Grêmio está voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. Alex Bagé, Grêmio 5, Operário 1. E as entrevistas de hoje à noite aí na Arena Bagé. É, tem algumas frases, alguns clichês que no futebol a gente vai recorrer sempre, né? O vestiário de quem ganha é diferente do vestiário de quem perde, né? De quem está pressionado. Eu entendo, começando pelo Roger, eu gostei do que o Roger falou da questão da torcida, porque outro dia, e até confidenciar aqui, eu e o Maurício falávamos fora da hora o seguinte: olha, hoje não é o dia de... É. De lamúrios, né? É. Hoje é o dia do Roger chegar. Não é dia de mágoa, né, Alex? Não é dia de mágoa. Ah, fez 5-1, agora é o dia, é o momento da grandeza. Ele sabe a pressão, ele tem sei lá quantos anos de Grêmio, ele já sofreu pressão duas vezes como treinador, outra vez como jogador. Esse é o momento de tentar reconectar com o torcedor. E eu gostei muito quando o Roger vai lá e chama a atenção, né? Ele não falou mentira. Só, olha, peraí, a gente teve superioridade, quem sabe 60 minutos, os outros 30 não foi superioridade. E aí teve um determinado momento que mesmo com poucos torcedores, e era totalmente compreensível, essa torcida foi lá e empurrou o Grêmio, acordou o Grêmio para a vida. Eu gostei disso que falou o Roger. Eu não gosto, mas eu compreendo, quando o Roger se debruça para valorizar esses 17 jogos de invencibilidade, porque nós sabemos que o contexto não é esse atual. O contexto dos 17 jogos é, por exemplo, de empate com o Criciúma dentro da arena, é de empate tomando gols 48 minutos do Ituano quando já tinha 3 pontos garantidos. Um jogo miserável contra o Vila Nova lá em Goiânia. Contra o Vila Nova lá, o empate na estreia com um pênalti desperdiçado pelo Lucas Silva lá em Campinas contra a Ponte Preta. Então esse é o contexto, claro, né, dos empates. Eu não falo da invencibilidade, porque a invencibilidade vem depois do jogo contra o Cruzeiro. Mas por outro lado, claro que o Roger se sente menos pressionado, claro que o Roger sabe que ele está um pouco, ele tem alguns dias de maior tranquilidade por uma sequência positiva, afinal de contas ele vinha de uma vitória fora de casa. E o Denis segue no mesmo caminho, né? O Denis segue no mesmo caminho, eu concordo com o Maurício, tem determinados momentos que ele usou, quem sabe até de um certo exagero. O Denis entendeu que ele virou um meme, né? Que por vezes ele ia lá, ele cantava musiquinha, sabe quem perguntou por você, porque aquilo ali para ele era confortável. Ó, os caras vão ficar debochando de mim, tirando para louco e não estão vendo outros problemas que talvez tenham no Grêmio. Eu quero crer que seja isso, porque eu concordo com ele é um cara de mais de 30 anos do Grêmio, ele é um cara que tem experiência. A única diferença do Denis de hoje para o Denis de antes é que hoje talvez ele não entenda que a velocidade de qualquer coisa que ele diga circula é muito maior em função das redes sociais, da internet que é acelerada. A gente vive um outro momento de comunicação. Mas claro que está mais tranquilo, está menos pressionado, né? E eu fiquei com... Eu concordo, acho que foi, não lembro se foi o Rodrigo Oliveira que fez a leitura. Foi o Rodrigo. Eu fiquei com a mesma sensação de que o Grêmio possa estar negociando alguém. É. Pelo que ele falou ali no momento de fechamento de janela. Não sei, fiquei com essa sensação que o Grêmio possa estar... E o Grêmio precisa, alguém, né, pessoal? Eu acho que os jogadores que o Grêmio gostaria de negociar são o Thiago Santos, talvez o Lucas Silva. Campaz, né? Eu acho que o Rodrigo tem uma informação, mas eu queria complementar com os números do balanço que o Grêmio divulgou ontem, mas o Rodrigo tem mais informação, hein? E aí, Rodrigo? A informação é a seguinte, existem, claro, três possibilidades. A mais provável é o Grêmio liberar jogadores pouco utilizados. É isso que o Denis estava se referindo. Quando ele diz fiquem atentos, é a questão de atletas como esses que o Gabardo falou, Thiago Santos ou outros pouco utilizados poderem ser liberados no mesmo modelo dos negócios do Rodrigues e do Elias Manuel. Agora, o Grêmio está aberto a receber uma proposta do exterior e é improvável, mas não é impossível. Exemplo, Bitello, jogador que tem mercado. Repito, é improvável, mas o Grêmio está atento, aberto. E a possibilidade mais remota é de uma contratação. O Grêmio até pode contratar, mas assim, se surgir um negócio, uma pechincha no mercado, um jogador muito barato e para uma posição muito pontual, um zagueiro, por exemplo, vier um zagueiro bom de graça, o Grêmio até pode contratar, mas não há uma negociação em andamento, algo por fechar. Quando o Denis falou em fiquem atentos, ele se refere a possíveis saídas de jogadores. A janela é até o fim de agosto, perfeito? A janela para contratações, a janela do Brasil, isso. Sim. É. Então, o dia 15, o que não ele... é? Dia até 15 o meio, desculpa, até o dia 15. Dia 15 que fecha. Maurício, só sobre os números. Até o dia 25 é que pode fazer a inscrição, né? Pela Série B. E sobre os números, né? O Grêmio apresentou um balanço, ontem divulgou um balanço, que os números são o seguinte: gastos com atletas profissionais mais encargos. No último mês, tá? Fechou com 9 milhões e 300 mil reais. Isso com atletas profissionais. O gasto com o futebol profissional do Grêmio é de 14,2 milhões de reais. Ou foi nesse último mês. Embora o Grêmio tenha apresentado que houve um superávit, né, nesse primeiro trimestre, mas os gastos com o futebol estão muito acima do esperado. O Grêmio queria reduzir isso até para 7, 8 milhões nessa temporada. Não conseguiu. E o presidente Romildo já admite que para terminar o ano, nesse segundo semestre de 2022, o Grêmio vai ter que ir atrás de banco, vai ter que fazer empréstimo bancário. Eu tenho a impressão que quando ele diz o fiquem atentos, os dois repórteres nossos, com as informações que tem, de que pode ser muito mais saída do que entrada, mas também fica por conta do Denis aquela velha frase tão surrada de dirigentes do estamos atentos ao mercado, né? Se você diz agora que o grupo fechou e daqui a 10 dias, ou lá no dia 25 exatamente, você faz mais uma contratação, alguém diz, ué, mas não estava fechado? Então ele deixa aberta a perspectiva. Mas eu concordo com a nossa reportagem, o Rodrigo e o Felipe, de que é muito mais provável que o Grêmio esteja continuando a fazer ainda em agosto uma espécie de limpa financeira. Não está tirando o mau elemento, não é a limpa de vestiário podre, não é nada parecido com isso. É a limpa financeira de quem precisa gastar menos com o seu futebol. Desde sempre, Grêmio Internacional e os grandes clubes brasileiros de uma forma geral dependeram de, pelo menos, e dependem de pelo menos uma grande venda de jogador para manter a saúde financeira. E o Grêmio não está tendo isso. Vendeu o Wanderson, é verdade, a venda foi oficializada no dia 1º de janeiro, mas agora o Grêmio não tem a vitrine das competições internacionais, não tem a vitrine da Série A, e eventuais jogadores com um bom valor de mercado, como por exemplo o Bitello, que é uma promessa, o Bitello, estando na Série B, ele valeria muito menos do que valerá, por exemplo, no ano que vem, com o Grêmio na Série A. Hoje venderia depreciado o Bitello. Seria seria no varejo, né, Maurício? Isso, exato. Por isso que o Grêmio está tentando aí e fazendo, né, várias pequenas negociações. Tem que gol. Que não dão, né, Valéria, que vai informar o gol, um valor expressivo cada negócio, mas somando um por um, pelo menos dá um valor razoável aí, né? É, olha o gol. E é gol na Copa Sul-Americana, jogo que interessa ao Inter. Deportivo Táchira 1 sobre o Independiente Del Valle. O Del Valle que venceu na ida por 1-0, nesse momento a decisão indo aos pênaltis. Estamos no primeiro tempo, 29 minutos. Tem muita coisa ainda, Valéria, no balanço final, com a dupla de repórteres da Gaúcha, com o Maurício, com o Bagé, daqui a pouco tem o Diori também. Tem cotação GZH daqui a pouco. Que nota será que levou o Campas, o Biel? Bom, Diego Souza certamente levou uma nota alta, né? Mas, pessoal, deixa eu dar um giro dos resultados em andamento e dos jogos que terminaram também. Porque é uma noite de muito futebol. Olha aqui, terça-feira, hein? Muito futebol mesmo. Bom, a Série B do Grêmio teve a vitória do Grêmio, 5-1 contra o Operário. Como é que foi o Sport, Valéria? O Sport perdeu fora de casa, goleada do Ituano, 4-1 lá no Novelli Júnior. O Sport aí do Wagner Love perdendo por 4-1 sobre o Ituano. E perdeu o fôlego, o Sport, né? O Sport está em sétimo lugar neste momento. O Vasco, o jogo do Vasco está em andamento ainda? Isso, está em andamento no segundo tempo. E nós temos Ponte Preta 1, Vasco também 1. E olha o Vasco empatando, hein? Mas é um bom resultado, fora de casa, né? Está se mantendo no G4. O Cruzeiro, como é que está o Cruzeiro, Valéria? Cruzeiro também jogando fora de casa. E é um detalhe, Gabado, nesta rodada, porque apenas o Grêmio do G4 que jogou em casa. Né? Os outros adversários estão jogando fora. Londrina e Cruzeiro está no intervalo em 0-0. E até eu aproveito para fazer um recorte que foi comentado durante a entrevista coletiva pelo Roger. O Grêmio, nesse momento, tem o melhor ataque e a melhor defesa da Série B. São 28 gols marcados e 9 sofridos. E o Cruzeiro, que tem a segunda melhor média em relação a esses quesitos, com 27 gols marcados e 10 sofridos. É, números importantes, né? Então o Cruzeiro está empatando contra o Londrina e o Bahia 9,5, né? É, e o Bahia que já começou, né? Nós temos 31 minutos. 10 da noite agora. 31 minutos já de bola rolando, 0-0 e resultado que mantém essa vice-liderança do Grêmio. Tá. Então, neste momento, Cruzeiro em primeiro, Grêmio em segundo, Bahia em terceiro e Vasco em quarto. É isso aí, né? Isso. E aí a gente tem também o Tombense e Vila Nova. O jogo também começou às 9h30, 0-0. Qual é a diferença do Grêmio neste momento em relação ao líder Cruzeiro? Nesse momento, a distância está em 7 pontos. E a diferença do Grêmio em relação ao quinto colocado, Londrina? 9 pontos. 9 pontos. Então, uma situação bem tranquila. Ó, em 7, daqui a pouco tem confronto direto. E tu, claro, o Cruzeiro ainda pode aumentar essa diferença hoje, né? Mas aí de 7, tu tem um confronto direto, tu ganha, cai para 4, Mais um deslize do Cruzeiro, olha, ainda dá para passar o Cruzeiro até o final. Antes de Grêmio e Cruzeiro, Valéria, na próxima rodada o Grêmio joga fora contra o CRB. É isso. E o Cruzeiro joga contra quem? Vamos pegar a tabela de classificação, lembrando que esse jogo do Grêmio e também contra o CRB fora de casa, 8h30 da noite no próximo sábado. E o Cruzeiro, por sua vez, vai receber a Chapecoense, jogo também no sábado antes, às 4h30 da tarde. Tá. E no outro domingo tem Grêmio e Cruzeiro, dia 21. Que jogo, hein? Grêmio e Cruzeiro. E o bom horário, né? Bom horário, domingo, 4 da tarde, né? 4 da tarde na Arena. Como eu disse, daqui a pouco tem cotação GZH. Bom, mas hoje à noite também de Copa Sul-Americana e de Copa Libertadores da América. Aliás, tem um gol na Copa Sul-Americana. E tem gol marcado pelo Independente Del Valle. 1-1, nesse momento, vai dando o Independente Del Valle. Esse, o que sai daqui, né, o classificado que vai pegar Inter ou Melgar. Esse jogo na quinta-feira, o Colorado decidindo no Beira-Rio. Jogo lá no estádio La Casablanca de Quito. Bom, teve um outro jogo hoje à noite, o Maurício Bagé. Eu ia falar do Rodrigo e do Felipe Duarte. Pessoal, teve um outro jogo hoje à noite que eu considero extremamente importante e de projeção internacional. Foi Atlético Goianiense e Nacional do Luizito Soares. É o jogo da volta da Copa Sul-Americana. E o Atlético Goianiense conseguiu a classificação para a semifinal, está aguardando São Paulo ou Ceará. Valéria, o que aconteceu hoje à noite no Serra Dourada? Olha, dá pra dividir em várias questões, né? Não apenas a goleada, o 4-0 no agregado, mas o Atlético Goianiense fazendo 3-0 em casa sobre o Nacional. O Luizito começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, mas dois gols de Luiz Fernando, três, na verdade, né? Se a gente levar em conta os dois jogos, duas assistências de Diego Churin, o Luiz Fernando acabou sendo expulso já no final do jogo, e o Baralhas também acabou completando o marcador, então Atlético Goianiense, o primeiro semifinalista da Copa Sul-Americana. Soares, ou Maurício e Bagé, começou no banco, entrou no segundo tempo. Olha, pô, não dá pra entender, né? Os caras trouxeram o Soares e deixaram os dois jogos da Copa Sul-Americana ele no banco. É o ainda mata o treinador do Noveleto, né? Figura. Acho que ele marcou gol, né, no Campeonato contra do Bahia. Contra o Rentistas. Né? Não, é porque não tem explicação isso, porque você vem com as conversas da gestão do grupo, qual é o cara do Nacional que vai dizer assim, o quê? Você vai me tirar pra entrar o Soares? Nenhum vai fazer isso. Ele pode desembarcar com um fuso horário no corpo, ele tem que jogar. Só se ele diz assim, ó, não tem condição, tá pra quanto? 15? Então você joga os 15 primeiro, quando cansar me avisa que eu te tiro. Que é o que, por exemplo, poxa, se a gente pensar no Inter do Alan Patrick na quinta-feira, joga até cansar. Se o Grêmio tiver o Diego Souza, vamos trazer de novo pra nossa transmissão, o Diego Souza, ele só aguenta 20 minutos. Tchê, ele decide jogo, ele joga os primeiros 15 minutos. Olha aqui, os caras querem me enlouquecer, só botar cada um no seu lugar. parece que o Nacional é o Barcelona, que tinha o Messi, que tinha o Neymar, que tinha o Soares. Pô, pelo amor de Deus, né? Mas o que me chamou a atenção nesse jogo, primeiro, que atuação do Luiz Fernando. Não só hoje. Ele que foi muito mal no Grêmio. Tá bem, né, Bagé? Pô, um gol lá em Montevidéu e dois gols hoje. Aliás, tá fora do primeiro jogo da semifinal porque levou cartão vermelho. Mas que momento que tá o Luiz Fernando. E o Diego Churin com a braçadeira de capitão dando assistência. Que loucura que é o futebol, hein? É impressionante o futebol. O Marlon Freitas do Atlético Goianiense, eu sei que ele assinou pré-contrato com algum grande para o ano que vem, não lembro se Santos ou Atlético Mineiro, mas ele tem pré-contrato assinado para o ano que vem. E o Atlético Goianiense do Jorginho, eu tenho a impressão que consegue, a partir de uma classificação em Sul-Americana contra o Corinthians, ganha de 2-0 o primeiro jogo. E o que fez hoje, ele vai sair do Z4, como eu acredito piamente que o Fortaleza sai também. Uhum. Então, atenção, G16, alguém vai entrar lá para baixo. Foi com o Botafogo que ele assinou o pré-contrato. Eu acho... Botafogo, isso mesmo. Eu vejo esse Marlon Freitas com função, tá? Tô dizendo que é igual, uma função parecida com a do Maicon. Sim. A maneira dele jogar, a maneira de se apresentar pro jogo, eu gosto muito dele. É um bom reforço pro Botafogo para a próxima temporada. O Rodrigo Oliveira... Felipe Duarte, passou alguém pela zona mista aí na arena? Ninguém, viu? Parodiando a música do Denis Abraão na última apresentação do Grêmio, ninguém. É, os jogadores passaram pelo outro portão, saíram pela arena por um outro corredor, não passaram por aqui. Me parece que ficou por aquela fala mesmo na saída de campo. E o Elkson, naquela espécie de desabafo, né, Gabardo? Ele queria parar para falar. Pelo momento, né, volta fazendo gols, ou pelo menos um gol, o outro pode ter sido dado para um gol contra do René, zagueiro do Operário. Ou do goleiro, hein, Felipe? Pois o goleiro, o goleiro tenta pegar a bola e ela escapa por baixo, assim. O que me pareceu muito legal, eu estava vendo aqui do alto a cabine, Felipe, Eduardo, Rodrigo, quem nos ouve. Quando o Elkerson faz o gol, O banco inteiro levanta e começa a chamá-lo para abraçá-lo. E aí eu me lembrei do Elkerson, que depois confirma na entrevista, que chegou a propor algo à direção, muito nobre, mas evidente a direção não ia topar, porque ele não estava jogando, não porque estava vigaristeando. Ele sofreu uma lesão e se recuperava e fazia o tratamento como tinha que fazer. Então, a ideia do boa gente, do cara bom de grupo, ficou muito claro para mim. Na comemoração, e aí você soma essa ideia de, olha, não me paga enquanto eu não me recuperar. É. Ele está aqui a favor, e ele está aqui para jogo, ele, né, Maurício? Eu perguntei para ele aqui na Zona Mista, ele disse, não, isso é da minha índole, não devia ter vazado, era uma conversa aí, minha com os dirigentes. Aí que tá. Eu trouxe essa informação no sala de redação e eu consegui essa informação numa conversa completamente aleatória. Sabe, quando vai lá e diz assim, ah, pois é, ah, era pra jogar o Bagé, ah, não, Maurício, tá, mas por que tu falou no Bagé? Ah, não, é porque o Bagé é tal coisa, saiu assim, e vê a importância que ele dá, né, ele não queria que sequer vazasse, então não é algo fabricado, né. Sim, o Gabardo. Oi, Rodrigo. Uma informação importante sobre a situação do técnico Roger Machado. O Grêmio, por óbvio, vai esperar a definição da nova direção, vai esperar a eleição, para quem for eleito decidir se renova com o Roger ou não. Agora, o contrato do Roger com o Grêmio, ele tem as bases salariais e os demais termos acertados em caso de acesso. Não significa que o Grêmio conquista o acesso a uma renovação automática. Não. Mas está escrito no contrato que, ó, em caso de acesso, havendo interesse das duas partes, está estabelecido que os valores passam a ser X, Y, com bônus tal e tal. Para evitar, por exemplo, uma nova negociação. Não, já está tudo escrito. É só a questão do Roger querer o Grêmio e do Grêmio querer o Roger. Essa é mais, então, mais um momento para eu reiterar o que tenho dito primeiro. A premissa, subiu. Não vou pregar que fique um treinador que não consiga fazer o Grêmio subir da B para A. Não faz o menor sentido. Já ficou um que derrubou da A para B. Né? Pois então, imagina um que não faz subir da B para A. Mas então, premissa, subiu. Senhoras e senhores do Conselho, alguém que pegou a pior parte, o chamado osso, que conhece esses jogadores, as suas carências, ou a base, o que ele tem na base hoje, com que ele possa contar. O melhor diagnóstico para fazer para um time de Série A. Os reforços que ele venha pedir, que o Grêmio possa contratar para um time competitivo que não corra o risco de cair. Não haverá nome melhor para o Grêmio do que Roger Machado no time de 2023 na Série A. É que vem o novo presidente, né? E automaticamente a gente sabe, eu sempre comparei o Conselho Deliberativo dos Clubes ao Congresso Nacional Brasileiro. Lá tem deputados e senadores, alguns bem intencionados, infelizmente a grande maioria está lá só pelo bife. E o Conselho Deliberativo é assim, tem muita gente que está pelo crachá, para dizer que é conselheiro, para dizer que votou, para dizer que foi ele que contratou, aquele exibicionismo que a gente conhece. Mas tem gente muito bem intencionada. Só que eu faço sempre esse preâmbulo, porque na minha opinião, a política convencional e partidária, ela já contaminou o ambiente do Conselho Deliberativo. E nós temos as mesmas ações, na maioria das vezes, de chapas, de grupos políticos e tudo mais. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque, naturalmente, tem um interesse em voto, muito claro. E tudo aquilo que possa afastar votos desses candidatos, que algum deles vai ser o futuro presidente, eles não querem se colar. Então, por exemplo, o que dá voto hoje? Dizer que vai permanecer com o Kahneman. O que dá voto hoje? Falar no nome do Renato. O que pode, em determinado momento, enrugar a testa do torcedor? De apoiar o Roger Machado, porque o Roger ainda tem uma certa rejeição de parte do torcedor. Então tem muita política sendo feita também em cima disso, né? Então, possivelmente, o Grêmio vai subir, mas possivelmente o Roger não fique para a próxima temporada mesmo subindo o Grêmio. Pois é, eu já tenho uma impressão, o diagnóstico do Alex é perfeito, mas eu tenho a impressão que, subindo e eleito, o presidente do Grêmio, contanto que não tenha dito, eu não fico com o Roger de jeito nenhum, ele pode muito bem ficar com o Roger, porque no microfone dirá, não, eu nunca disse que não ficava com o Roger, eu estava apenas esperando as coisas acontecerem, cada coisa no seu tempo. Perfeito, está tudo certo. Quem chamou? Marco Souza. Por favor. Roubei o microfone do Rodrigo Oliveira. Boa, Marco. Para trazer uma informação que eu recebi aqui, hoje, aqui na Arena. O presidente Romildo Bolzano não confirma, mas um apoiador, um pessoal do grupo dele, me passou hoje que eles vão ter um candidato próprio também. Uma chapa da gestão vai entrar e talvez embasse um pouco que mais. Que não seria Denis Abraão, nem Alberto Guerra, nem Odorico Romã. Se eu tivesse que apostar, Maurício. Um quarto candidato? eu diria que seria Denis Abraão. Mas também o Denis, até o momento, nunca confirmou de que ele vai ser o candidato. Só hoje eu ouvi isso. E de uma fonte que costuma sempre passar Denis, boas informações. É que tem duas coisas, Felipe. Só pegar essa respiração do Marco aí. O Denis vai ser candidato. Isso é uma coisa. Eu só considero que ele não seja o candidato do presidente Romildo, porque o grupo político do Denis não é o mesmo grupo político do presidente Romildo. E eu digo isso já de muito tempo, por quê? Porque no momento em que o Denis vem para a vice-presidência do Grêmio, automaticamente gerou um ruído com o seu grupo político, que não é o grupo político do presidente Romildo. Mas automaticamente, a partir daí, começa a surgir um apoio. Que o presidente, que o Denis vá ser candidato, eu particularmente não tenho dúvida nenhuma. É que está se tratando primeiro a renovação do conselho, que acontece em setembro. Então, antes de setembro, nem o presidente Romildo e nem Denis Abraão vão confirmar nem a chapa de Denis e nem a chapa possível. Eu até... Olha, antes de qual mês? Desculpa. Antes de setembro, tá, quando vai ter essa renovação do conselho. Você concorda comigo que se o Denis Abraão lançar candidatura ainda vice de futebol, ele é candidato de situação. Ah, sim. Né? Claro, sem dúvida nenhuma. Não tem como mas eu acredito, aí. Marco, que venha, concordo contigo, mas que será um outro nome. Porque o Denis não é o candidato da situação do presidente Romildo. Eu ia sublinhar essa questão, né? De que o Denis Abraão não é do mesmo movimento político do presidente Romildo. Mas eu tive uma conversa informal, em off, né, com o presidente Romildo. Até acho que não tem problema nenhum trazer isso ao ar. Eu questionava o presidente Romildo sobre o fato de ele ter permanecido no cargo, né? Até pelos cuidados psicológicos, familiares, a pressão que ele sofreu naquele momento da queda do rebaixamento do Grêmio. E ele me dizia que ele permaneceu, até porque tem mais um ano de mandato. O Felipe. Mas que ele queria dar essa chance ao Denis Abraão também. E ele disse, olha, muitos me questionaram, por que mantive Denis Abraão como vice de futebol? Porque eu queria dar ao Denis Abraão a mesma chance que eu tenho, que é de devolver o Grêmio à elite do futebol nacional. Eu recebi agora 3 recados. A audiência da Gaúcha é uma coisa louca, né? E todos nesse tom. E desses 3 recados, ô Marco, se eu fosse fazer um percentual aqui, 99% dizendo que o Denis só depende dele querer e que seria o candidato do Grêmio Unido, que é sim o grupo que teria o apoio do Grêmio Unido, que é o grupo do presidente Romildo. Ou seja, a situação. Que é o candidato da gestão. Eu não vou individualizar na questão do Romildo. Isso. Sabe que eu acho grupo, que ele ficar de fora. Tem uma frase que eu acho que dá para resumir bem o que eu acho que vai acontecer. O Denis Abraão, com o Grêmio, e acho que todos vão concordar, disparando no G4, ou chegando na liderança da Série B, deverá confirmar a sua candidatura. Esse é um ponto, né? Denis Abraão confirmando a sua candidatura. Posteriormente a isso, ele poderia ter o apoio do movimento do presidente Romildo Bolzan e do próprio presidente Romildo Bolzan, como de outros movimentos também. Não é que ele vai ser lançado pelo movimento do presidente Romildo Bolzan. Ele vai lançar a sua candidatura e terá o apoio de Romildo Bolzan. Eu interpreto dessa maneira, pelo menos. Uma outra questão extremamente importante. A eleição no primeiro turno, como dito aí pelo Bagé, é no Conselho Deliberativo em outubro. Só que o Conselho Deliberativo será eleito, metade dele, em setembro. Ou seja, ainda hoje nós não sabemos e não temos como saber qual será o colégio eleitoral da eleição em primeiro turno. Porque metade das cadeiras serão renovadas. A metade que fica é formada quase toda ela por pessoas que apoiaram a gestão Romildo, sendo que muitos movimentos vão desertar, vão apoiar outras chapas. Ou seja, é uma eleição imprevisível porque a eleição para o Conselho em setembro é que vai definir o colégio eleitoral, vai definir quem serão os eleitores. E dependendo das forças que se aglutinarem, tanto dos eleitos em setembro como dos que não renovam agora, olha, cria um cenário imprevisível. Pode ter gente muito popular com a torcida que não vai chegar ao pátio. Pois até é, como Rodrigo. Pode ter gente não tão popular com a torcida, com muitos apoios no Conselho, que vá ao pátio. É que o que impulsiona a candidatura de alguém que é apoiado pela gestão é que o resultado de campo, e a gente imagina que serão de sucesso por conta da Série B, ajudam a colar nesse candidato que a influência dele é maior em relação aos outros. E isso pode virar trunfo eleitoral em caso de bom rendimento. Claro, sem dúvida. E a gente projeta hoje, né, que por conta desse apoio da gestão, que o Grêmio provavelmente terá 3 candidatos no pátio para o sócio decidir. pela primeira vez na história. Essa é a impressão. Porque são quatro candidatos que vão para pleito, né? Denis Abraão, Odorico Roman, Alberto Guerra e mais o Brazinha, né? Aí tem quem passa ou não passa, né? O passa ou repassa. Tem gol. A Valéria já vai ficar. É um gol importante porque é gol do Sampaio Correia. 1-0 para cima do Bahia. Olha. O jogo tá terminando lá o primeiro tempo. E esse resultado vai garantindo a manutenção do Grêmio na vice-liderança. O Sampaio joga lá. Sampaio em casa é imbatível, né? O Grêmio joga lá no retorno. Qual é a colocação do Sampaio Correia agora? O Sampaio Correia, com esta vitória, está indo a 33. Né? Vai ficando ali na mesma posição que o... Vai ficando na sétima colocação nesse momento. Tá. E, agora, com todos os conselheiros que eu conversei até agora, independente da questão que o Rodrigo colocou, que é muito importante, né? Que é esta eleição para renovação de metade do Conselho Deliberativo do Grêmio, todos têm a impressão que estes três candidatos, independente desta eleição, vão pro segundo turno. Tanto o Odorico Roman, como Alberto Guerra, como o Denis Abraão, se confirmar a sua candidatura. Que os três vão pro segundo turno. Que eleição que vem pela frente no Grêmio? Talvez seja apenas uma questão de semântica, mas é que eu gosto tanto das palavras que eu gosto de ter cuidado com elas. Porque lá pelas tantas você pode fazer uma acrobacia retórica. Diz assim, não, o Denis Abraão tem o próprio grupo... E não é candidato da situação porque ele só está na gestão. Não, se ele está na gestão e lançar candidatura dentro da gestão como vice de futebol, ele é o candidato do poder estabelecido. A continuidade vai ser com ele, pode não ser com o Romildo, porque o Romildo sai. Pode não ser com o Sérgio Vasquez, embora seja muito ligado ao próprio Denis Abraão. Mas uma candidatura lançada enquanto o cara está no poder... É a candidatura da situação. A menos que a situação diga, não, o meu candidato vai ser ainda um quarto candidato, que não é o Brazinha. Estou falando de um nome que ainda não pintou. Do contrário, o Denis Abraão estará defendendo na gestão este grupo, na eleição, perdão, este grupo que hoje está no poder, que primeiro isso, cai Maurício, e depois sobe. É uma vantagem que só um dos três candidatos exatamente. Que está projetando que vá ou desvantagem, né, Marco? Ou desvantagem. Mas só um dos candidatos vai poder contratar. Imagina, olha, fechei com um grande reforço, está engatilhado. E esse candidato tem a máquina do clube a seu favor. É que, querendo ou não, né, estar na situação no momento do Grêmio, por mais que o momento, neste momento, caminhe para uma estabilidade, não tem como descolar que é a mesma gestão que caiu. Né? E isso também automaticamente provoca uma rejeição. É. Né? Então tem. Eu concordo com o Gabardo, acho que vai ser uma eleição palmeada, sabe? Vai acho que palmo ser, a palmo. Muito provavelmente a eleição mais parelha e imprevisível da história do Grêmio. Talvez aquela. Pênalti. Opa! O quê? Isso é o Rodrigo Oliveira na veia. Tem pênalti para o Independente Del Valle. Nesse momento tem 1-1 entre Del Valle e Deportivo Tátira. E a oportunidade do Del Valle. Igual, passar à frente no marcador e daqui sairá o adversário de Inter ou Melgar, né, o Del Valle que havia vencido na ida. Nesse momento tem pênalti ao seu favor. Bom, e o Gabardo, fala, completa aí, Rodrigo. Só para completar, teve a eleição, uma eleição que eu lembro que foi acirradíssima, em 2009. Duda Creff versus Antônio Vicente Martins. O favorito era o Antônio Vicente, até que o saudoso Dr. Fábio Koff, na véspera, entrou na jogada e conseguiu virar a eleição em favor de Duda Creff. A eleição que foi, digamos, a maior da história em termos de nomes, teve três candidatos no pátio em 2012. Fábio Koff contra Paulo Odone contra Homero Bellini Jr. Foi uma eleição gigante pelo quilate, pela história dos nomes envolvidos. Mas eu não considero uma eleição tão parelha assim, porque o Dr. Fábio Koff sempre foi o favorito, por ser Fábio Koff, tanto é que ganhou por uma grande margem. Sim. Agora essa eleição, 3 por 1, né? Essa eleição que se avizinha para agora tende a ser a mais parelha, disputada e imprevisível da história. A Valéria já vai informar o gol. Essa eleição que o Rodrigo citou, Duda Creff, teve 2.909 votos contra 2.452 de Antônio Vicente Martins. Agora tem um peso nisso, né, Gabardo? Eu lembro, inclusive, se eu não me engano, nós trabalhamos junto nessa reportagem, né, Oliveira? Nessa eleição bem lá provável. De final de 2012. Eu lembro o presidente Paulo Odone, até na época ficou muito bravo com a emissora que a gente trabalhava, que segundo ele, vocês fizeram campanha para me tirar, enfim, aquela história. mas o que eu queria dizer agora? O presidente Romildo, a partir do momento em que, se isso acontecer, tá? Que o Denis vai ser candidato, a gente já sabe. Que o Grêmio Unido vai apoiar, a gente também já sabe. Agora, se o presidente Romildo resolver botar a mão na candidatura do Denis tem um peso diferente. Porque por mais que o Grêmio passe por um momento complicado e o presidente Romildo seja o presidente que rebaixou o Grêmio, não dá para esquecer que também foi ele que reorganizou lá atrás. Não dá para esquecer que foi ele que ganhou o título depois de 15 anos. Não dá para esquecer que foi ele que retomou a Libertadores. Então é aquele cara que não conseguia andar pelas ruas porque até torcedor do Inter parava para tirar foto com ele. Então, se encaminha o Grêmio numa situação muito mais tranquila, sem correr risco nenhum, tipo, olha, já era, estamos classificados para a Série A, tá tudo certo, vamos pensar diferente. Querendo ou não, se o presidente se animar a fardar definitivamente, como o candidato que lá atrás ele já teve esse apoio de outros tantos como o Fábio Koff, aí muda de situação. Aí passa a ver o favorito. Porque todos os outros candidatos, senhores, estiveram na gestão de Romildo também. Nessa eleição. Então eles podem comemorar o bom e podem comemorar o ruim. Todo mundo já teve junto. Aí pega um peso diferente. Não sei se o presidente vai fazer isso também. Né? Nessa eleição de 2012, eu lembro que naquela época o Fluminense era o líder isolado absoluto do campeonato. E o Grêmio tinha um jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro, nas vésperas da eleição. E o então presidente Paulo Odone fez uma manobra na CBF para mudar a tabela, para colocar a eleição depois, não do jogo contra o Fluminense fora, mas depois do jogo contra o Coritiba em casa. Por quê? Porque, em tese, o Grêmio ganharia do Coritiba em casa, e ele sabe que uma vitória antes da eleição, ela capitaliza votos. Ou seja, o momento da eleição, a eleição que acontece no dia X, pode ter um resultado totalmente diferente da eleição que acontece no dia Y. Casualmente, na ocasião, o Grêmio não ganhou do Coritiba, mas só um detalhe que mostra o quanto o resultado e o contexto do momento é determinante, né, pessoal, no resultado de uma eleição. Sim, tem gol para todo lado aqui. Valéria, tem gol em Campinas, tem gol no Equador. É isso, vamos começar então pelo Equador, gol marcado pelo Sornosa. Ele que já passou aqui pelo futebol brasileiro, Fluminense, Corinthians. Agora intervalo de jogo, 2-1 para o Independiente Del Valle, 3-1 no agregado. E também gol na Série B, e é o gol da virada da Ponte Preta, 2-1 para cima do Vasco. E nesse momento, Gabardo, são resultados muito importantes até para o Grêmio, porque o Vasco está estacionando. O Bahia também vai perdendo para o Sampaio Correia, jogo que está no intervalo, né? Então resultados aí que... E claro, além do empate do Cruzeiro com o Londrina. Vasco perdendo mais uma, hein? Bom, só para completar essa história de eleição, o Maurício estava falando sobre a possibilidade da permanência do Roger. Olha, vendo de fora, sim, me parece que a possibilidade maior de permanência do Roger é com o Denis Abraão. Ah, sim. Sim, perfeito. Eu acho que total, isso é, total. Eu acho que isso está bem claro, né? Eu tenho medo, viu, Eduardo, que na condição de quem comenta futebol e lamentou ver o Grêmio cair, com todo aquele elenco cair para a Série B, você olha a quantidade de time inferior ao Grêmio que não caiu, a começar pelo Juventude, é um negócio espantoso. Eu tenho medo que o Grêmio, ao não ficar com o Roger, sempre partindo do princípio que subiu, faça aventuras. Aventura feito um estrangeiro só por ser estrangeiro e não por ser competente. Uma aventura do pensamento Tio Tony, que é um mágico da antiga, um mágico já falecido, mas na minha infância o Tio Tony tinha um programa de televisão. É do tipo, vou trazer o Renato. Sim, mas o Renato, que foi um senhor treinador de futebol no Grêmio da Copa do Brasil e da Libertadores, é um Renato que não trabalha há algum tempo, que saiu do Grêmio pela fadiga dos metais e que lá pelas tantas pode ser pensado muito menos pelo trabalho que vem a realizar e muito mais pelo pensamento mágico do tipo, ele sempre dá certo. Então, ou então um treinador daqueles, esse aqui nunca trabalhou no Grêmio, vou dar ele a chance de... Não, parei um pouquinho, você tem alguém que está subindo o Grêmio consistentemente, que pode fazer um diagnóstico excelente do Grêmio e um prognóstico de providências para manter o Grêmio. Porque, amigos, senhoras e senhores do Conselho, 2023, partindo do princípio de que o Grêmio suba, nenhuma preocupação pode ser maior do que manter o Grêmio na Série A. Porque se você, por exemplo, não faz as contratações certas, toma decisões equivocadas e abre o Brasileiro 23 com o time fraco, você sobe para cair de novo. E qual é o torcedor do Grêmio que suportaria uma quarta queda? Eu vou além. Inacreditável. Tem que trazer o Grêmio de volta para o Grêmio buscar lá em cima. É tipo o Grêmio quando sai 2005, aí 2006, se eu não me engano, chega na terceira colocação. Terceiro lugar. Vai para uma Libertadores, perde uma Libertadores porque realmente não tinha como ganhar daquele Boca. Ninguém na América do Sul hoje ganharia daquele 2007. Super Boca. Quem sabe o grande Boca da história depois da era Maradona. Mas consegue refazer uma caminhada de um time que estava dilacerado, que começa uma Série B sem ter dinheiro e sem ter jogador para treinar. Tem gol. Mais um gol. E é gol do Londrina. Ih, olha aí. Londrina faz 1-0 para cima do Cruzeiro. Que noite cereja essa do Grêmio, hein? Nossa. Não, e já tinha acontecido uma bola no travessão, que acho que tá tremendo até agora a goleira. O Adilson ajudando o Grêmio, hein? Capitão América. Dois pontos sobre esse gol aí. Primeiro, que campanha do Adilson, hein? Com o Londrina. E é que tá vivo, tá na briga. Com o Vasco perdendo, é bom pro Londrina, hein? Aliás, que diferença fica do Vasco pro Londrina agora? Vamos nesse... Bom, 49 o Cruzeiro agora e o Londrina com 36, né? Então, é uma distância bem considerável, né? O Vasco vai estacionando nos 39, né? O Grêmio, nesse momento, vice-líder com 43 e o Bahia também, que vai perdendo 40 pontos. Tá, então, do quarto colocado, o Vasco, pro Londrina, que é o quinto, a diferença fica em... O Vasco parou nos 30 e... O Vasco parou nos 39. Tá. Pro Vasco são 10 pontos, né? Pro Vasco nesse momento são 10 pontos. Não, do Vasco pro Londrina. O Vasco parou nos 39 e Londrina foi pra 35, né? 33. Não, 33 não. Peraí que eu perdi na minha... Foi pra 35, Londrina. É, isso. Não, o Londrina vai estar indo a 36 pontos, 13 pontos. 13. Não. Do Vasco pro Londrina. Ah, não. Estamos em 3 pontos, né? Nesse momento. 3. Isso. E entre Cruzeiro e Londrina, 13 pontos. Tá. Então, o que eu quero dizer é que o Londrina... está se aproximando do G4, com o Adilson. O Londrina está se aproximando do G4. 3 pontos, então, a diferença do Londrina para o Vasco. 3 pontos. Olha aí. E o craque do time é o Adilson, hein? É. O Adilson, o Ciro Leões lá, que é o CEO dele, porque o time dele é muito limitado. Ele tem um time organizadinho. É. Bom, e do Cruzeiro para o Grêmio, do primeiro contra o segundo colocado, a diferença fica agora, Valéria, em... Agora fica em 6. 6 pontos. Cruzeiro fica nos 49, né? E o Grêmio com 43. Olha aí, hein? Olha o Grêmio encostando no Cruzeiro. Eu tava tem pensando... confronto direto, Maurício. Eu tava pensando aqui, Eduardo, só as noites cereja pro Grêmio, mas aí eu pensei, peraí, Maurício, você tá dizendo aqui todo o tempo, eu não tava fazendo A com B agora que eu tô fazendo, todo o tempo que o campeonato do Grêmio é livrar ponto do quinto. Então eu quero refazer. Essa cereja, em se tratando de aproximar do líder, a cereja tá lá intocada. Mas o campeonato que eu imagino mais importante para o Grêmio, e o Denis acabou de concordar comigo na entrevista, é o campeonato que você tem em relação ao quinto colocado. Então, na verdade, neste sentido, o melhor era o Cruzeiro ganhar do Londrina, porque você abre do Londrina 9 pontos de diferença. Mas é que nós, gremistas, já estamos pensando em ultrapassar o Cruzeiro. É. E você tem um crédito. Você diz isso há bastante tempo. Não, eu incomodei tanto que a KTO abriu uma aba de quem chega na frente. Cruzeiro ou o Grêmio. É, eu acho que o Grêmio tem que pensar no primeiro, não mais no quinto, né? Porque tu tem uma diferença de pontos, ô Gabardo. Só que, por exemplo, se o Cruzeiro perde hoje, ele já não caminha na tabela. E tem um confronto direto com o Grêmio, que é dentro da arena, que vai estar com essa arena explodindo de gente, independentemente se vai chover ou se vai fazer sol. Então, claro, depende ainda de outros tropeços. Eu não estou nem dizendo que isso seja objetivo, mas se torna cada vez mais possível. Sim. Pessoal, vamos para a cotação GZH com o Marcos Souza, que já está com a gente da arena, hein? Marcos Souza, que vai ler as notas feitas por um autor misterioso, né? Rodrigo. Quero o autor, saber, eu vou assumir. Quem é? Agora tá fácil. Ah, hoje é tu mesmo? É. Não, opa. Chega disso. Agora tá fácil. Com a editoria de esportes de zero hora na colaboração. Você assumiu? Que risada. Não, foi depois que o Diverio assumiu, pessoal, agora pode tudo, tá liberado. Pode, então. Maurício Bagé, se preparem, vem aí a cotação GZH para quem tá ligado na transmissão em vídeo do Balanço Final no canal de GZH, no YouTube ou em gzh.com. Já vai aparecer na tela as notas dos jogadores do Grêmio que o Marcos Souza vai passar. Que nota, por exemplo, será que levou Campaz, Biel, Diego Souza? Sinal marcando 10,5. Marcos Souza, a nota do goleiro Breno. 100 chances de defesa no cabeceio de Kalil. Um jogo seguro até o lance do segundo tempo. Nota 6. Nota 6. Grande começo, hein? Nossa Senhora. Rodrigo Ferreira. Um bom jogo como apoiador. Acabou envolvido como marcador no gol do Operário. Nota 6. Nota 6 para o Rodrigo Ferreira, que está com sequência como titular da lateral direita do Grêmio, hein? Jeromel, capitão do Grêmio. Um jogo abaixo do padrão normal de alterações de atuações do zagueiro. Nota 5,5 para o Jeromel. Perfeito. É, mas o Jeromel menor do que o Rodrigo Ferreira, eu discordo. Mesmo ele tendo mal. Jeromel... O Rodrigo Ferreira falha O Jeromel falhou na bola, o Rodrigo Ferreira estava cabeceando mosquito atrás dos zagueiros. Bagé, tem que fazer uma lei aí que o Jeromel não pode levar menos do que 6 nunca. Eu acho que ele não, pode entrar na cotação. É hora com cura, é Pelé, esses caras aí não podem entrar. A gente pode discutir esse meio ponto abaixo do Rodrigo, mas é que eu compreendo a nota do Jeromel em 5.5, porque é muito raro a oportunidade de dar 5.5 no Jeromel. Ele estava tão abaixo do padrão dele, não só pelo gol em que ele participa não pulando. O Jeromel deu 4, 5 bico para cima, que é uma coisa que ele não costuma fazer. Mas aí era contra o Operário do Paraná. Mas aí é efetividade. Não tem o que fazer. Tinha o que fazer, Alex. Era bico para cima, que não é o padrão do Jeromel. Mas tudo bem. Eu acho que essa lei tá boa. O Jeromel, pelo histórico, não pode ter menos de 6. Tu vai para festa, tu tem que dançar, não interessa. Jeromel, nota 5,5. Agora o Bruno Alves. Qual é a nota do Bruno, Marco? Mostrou tranquilidade nos confrontos por seu lado. Nota 6. Olha aí, Bruno Alves com uma nota maior que a do Jeromel, hein? Nicolas. Talvez estivesse descontado pelas dores no ombro. Atuação discreta. Nota 5,5 para o Nicolas. Vamos para o meio-campo, começando por Vilhaçante. Deu um salto de qualidade desde a chegada de Lucas Leiva. Acrescentou o repertório ofensivo ao seu jogo. Nota 6,5 para o Nicolas. Hoje, com um detalhe, na metade do primeiro tempo por aí, quando o Lucas Leiva fazia o ari-ari e não estava bom, e estava turbulento o primeiro tempo do Grêmio, O Lucas Leiva virou primeiro e o Vilhaçante liberou para jogar, para fazer as 2 horas e aparecer mais na frente. Tem um lance, inclusive, que ele dá um passe maravilhoso para o Rodrigo, cruza e o Vanderlei pega antes de o Guilherme tocar na bola para fazer o gol. Então, o Vilhaçante cresceu com essa mudança dentro do jogo, na geografia de Leiva e Vilhaçante. Ele está bem mesmo, né? Eu acho que o Vilhaçante vai ser um jogador importante para 2023 no Grêmio também, na Série A. Lucas Leiva. Começou a partida com alguns erros. Cresceu de rendimento quando foi recuado. Nota 6. Nota 6 para o Lucas. Bom, agora o Biel. Biel hoje, foi bem hoje o Biel, Marco? Errou a maioria dos lances do primeiro tempo. Marcou um gol na segunda etapa para se redimir. Nota 6,5 para o Biel. 6,5 para o Biel, que até gol marcou hoje na arena. Mas realmente começou mal no jogo, né? Agora é que eu quero ver. Campas. Precisa deixar os altos e baixos para se firmar no time. Recompensado com um gol por um bom primeiro tempo. Nota 7. Olha aí, Bagé. Maurício, baita nota. Eu ia no 7 pelo valor do gol. Era o momento que o Grêmio insistia, e esse é o seu mérito, mas é o gol no último lance do primeiro tempo que muda o jogo a favor para o Grêmio. Se o Grêmio vai para o intervalo no 0-0, o nível de tensão no estádio é outro. Então o gol que o Campas fez, que é um gol bonito, de um chute muito forte, indefensável, o 7 está muito bem, embora o Alex esteja louco para me dar uma cabeçada aqui. Não, mas ele se movimentou bem, ele tentou chutar gol. O que eu cobro dele é iniciativa. Para mim o grande problema dele é a ausência de iniciativa. Agora vamos para Guilherme. Qual é a nota do Guilherme, Marco? Fez seu melhor jogo desde o retorno. Foi uma presença de perigo para o Operário no lado esquerdo. Nota 7. Nota 7 para o Guilherme, hein? Boa. Agora o Diego Souza. E aí, Marco? Dominou a área do Operário como centroavante e relembrou os velhos tempos de meia para servir Biel. Nota 8. Nota 8 para o Diego. Agora, se o Campas tirou 7, ele tem que tirar mais do que 8. Eu ia 8,5. Eu já daria um 9. Para a condição dele, né? Ele não tem como tirar 10. A nota originalmente era 8,5, seu Maurício. Mas aí, por ponderação dos colegas, eu acatei. Sabe por que eu defenderia 8,5, Marco? Pelo seguinte, quando um time ganha de 3 gols e o cara participa de 2 deles como assistente e 1 como autor, a assistência do primeiro gol é uma bola que ia no Guilherme, o zagueiro tira mal e dá no Campaz, mas é o Diego Souza lá no meio campo, na zona morta, fazendo o lançamento. A participação dele tá lá. Então, 3 gols, ele participa de 2 como assistente e o outro ele é o protagonista do gol, 8,5 ficava bem. Você deveria entrar na justiça de volta para esse meio ponto aí, Marco. Sou um democrata. Teve interferência, teve pressão. Teve VAR. Vamos para os jogadores que entraram aí no decorrer da partida. Marco Bitello. Ajudou a manter o ritmo da equipe entrar na partida. Nota 5,5. Janderson. Ah, não, para um pouquinho. Opa. Aqui abre de 6, ele tem passe para gol. Não, aqui eu preciso discordar firmemente do meu querido Marco. Hoje não está fácil, hein? Bitello 5,5. Vou deixar para discordar em outro. Janderson. E aí, Marco? Janderson perdeu uma grande chance de marcar. Nota 5,5. E tirou a mesma nota do Jeromel. Eu tô voltando aqui o Jeromel. O Jeromel passou cabeceando o zagueiro lá o jogo inteiro. De Anderson, 5,5. Elkerson. Marcou duas vezes nos minutos finais. Mostrou presença de área. Nota 7,5. Acho que foi o melhor momento do Elkerson, né? É. Desde que chegou. Ele é bom jogador, né? É. E essa história aí, né? Eu acho que mostra também o comprometimento do jogador, né? Essa história que ele não queria receber salário quando estava machucado. Enfim, eu acho que o Grêmio tem que pagar o jogador, evidentemente, mas a postura do jogador, ela elogiava. A postura do Grêmio foi correta, né? Não. Tem que pagar. Tem que continuar recebendo. Mas o Elkerson... Ninguém se machuca porque quer, né? É. Imagina se a gente fica sem voz, gripa aí. Porra. E aí a RBS não vai trabalhar, não vai receber, não que existe. Isso. Mas uma postura elogiada. Que alguns mereciam, né? Mas o Elkerson mostrou comprometimento, né? Com o momento do Grêmio. Gabriel Silva. Não, desculpa, ainda tem jogador em campo. Que eu queria. Eu sei que é extra-oficial, porque esse meu voto está vencido. Eu estou com moral abaixo do porão. Mas a nota do treinador, eu acho que seria importante ter. E a do Roger hoje seria de 7,5 a 8. Porque ele mexe bem no jogo. O treinador merece nota. Gabriel Silva. Ajudou na movimentação no meio-campo, nota 6. Cara, ele jogou meia dúzia de minutos e ele tirou mais nota que o Jeromel. Gabado? Tão de brincadeira. E aí, Valéria? Vou precisar interromper, desculpem. É porque tem gol do Sampaio Correia, o segundo para cima do Bahia, 2-0. Né? E nesse momento nós temos o Sampaio Correia em sétimo com 32 pontos. O Bahia vai estacionando na terceira posição com 40, garantindo que o Grêmio fique na segunda colocação com 43 pontos. Do G4, só o Grêmio ganhou hoje. Só o Grêmio vai vencendo. Olha aí, que rodada pro Grêmio, hein? É, e tá terminando lá também, a Ponte Preta vai vencendo o Vasco por 3-1. Nossa Senhora. Faltou um aí, Marco? É, faltou um, mas o Tassiano comentou nos minutos finais, a gente não deu nota. Tá bem. Marco Souza com a cotação GZH. Valeu, Marco. Abraço, pessoal. Um abraço. 10h37, vou fechar com a turma da Arena depois de Grêmio 5, Operário 1. Grêmio em segundo lugar na Série B. Rodrigo Oliveira e Felipe Duarte, o destaque final do Grêmio. Amanhã tem reapresentação no CT Luiz Carvalho à tarde e a retomada dos trabalhos para o jogo contra o CRB no próximo sábado. Em relação ao time de hoje, acredito, Felipe, que é apenas uma mudança. O Nicolas, lateral esquerdo, recebeu o terceiro cartão amarelo, fica fora e entra naturalmente o Diogo Barbosa. E tem a questão do Edilson, né, que hoje ficou fora do banco de reservas por apresentar sintomas de amidalite, um quadro de amidalite. Logicamente, já passou por um teste de Covid, vai aguardar o resultado. Se testar negativo, pode ser reintegrado ali na frente, quem sabe compor o elenco para essa partida contra o CRB lá em Maceió. E há uma preocupação muito forte por parte da direção do Grêmio para evitar que este clima de euforia que já toma conta da torcida, pelo Grêmio estar numa situação confortável em termos de acesso, para que esse clima de euforia não vire oba-oba e não entre no vestiário. Será uma ação muito forte que a direção do Grêmio vai fazer nos próximos dias no vestiário. Destaques finais do Grêmio para Sicred, gente que coopera, cresce. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Felipe. Bom, Maurício Saraiva, Alex Bagé. Pessoal, até amanhã no Sala. Grande abraço. Valeu, um abraço, Bagé. Um abraço, Gabardo, até amanhã. Até amanhã, valeu, Bagé, valeu, Maurício. 12 graus a temperatura, se agasalhem na saída aí da arena. Bom, Grêmio 5, Operário 1, a gente vai pro intervalo, depois a Valéria vai repassar aqui todos os resultados. Ô, Valéria, como é que tá o Flamengo contra o Corinthians pela Copa Libertadores da América com o Maracanã cheio? Cheio, já temos o segundo tempo rolando, né, e o Flamengo e o Corinthians vão empatando em 0-0. O Flamengo tem a vantagem justamente por ter vencido o jogo da ida por 2-0. Muito bem. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo, né, do balanço final. Daí depois eu vou conversar com o Jory Vasconcelos, com o Rafael Koenig, que vai contar pra gente o que teremos do Esporte Companhia nas plataformas a partir das 11 da noite agora. Lembrando que 11 da noite, entre 11 e meia-noite, no FM tem Voz do Brasil. Então agora tem um intervalo para Lojas Quero Quero. Mega aniversário Lojas Quero Quero. Ganhe um projeto de graça para fazer sua obra completa na Lojas Quero Quero. Mês de ofertas Fiat Toro é na IESA. Descontos imperdíveis para você ter a picape dos seus sonhos. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. KTO.com. Um intervalo. Gol. Já voltamos com o balanço final, mas tem gol. Gol marcado por Pedro. Flamengo faz 1-0 para cima do Corinthians, 3-0 no agregado. Flamengo nas semifinais da Copa Libertadores da América. Um intervalo. Já voltamos com o balanço. Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba. Economize já! Diminua a conta de luz da sua empresa e aumente seus negócios na cidade ou no campo. A Espaço Luz te ajuda a gerar energia de maneira sustentável, com garantia, qualidade e serviço personalizado. Acesse espaçoluzenergia.com.br e reduza agora mesmo a sua conta de luz. Pensou em energia solar? Você pensou na Espaço Luz. Na cidade, no campo, onde você estiver. Juntos por um mundo melhor. Eu sou o Wilson Alves Espíndola, motorista de aplicativo Uber. Desejo a todos os profissionais do volante que Deus os abençoe. E a minha voz é a Gaúcha. Gaúcha, sempre ao teu lado, a tua voz. Grupo IESA apresenta Fiat Argo com condições imperdíveis, parcelas que cabem no seu bolso, apenas R$974 no plano Giro Fiat. E tem mais, na IESA você encontra unidades à pronta entrega e super desconto de R$2.500. É a melhor oportunidade para você sair de carro novo, aproveite! Grupo IESA, vamos juntos! Juntos salvamos vidas! Minuto da Copa. Tetracampeã mundial, a Itália não se classificou para a Copa do Mundo do Catar. A Azzurra caiu nas semifinais da repescagem quando perdeu para a Macedônia do Norte por 1 a 0. É a quarta vez que o país europeu fica de fora do Mundial, sendo a segunda consecutiva. A última participação foi justamente na Copa do Brasil, em 2014, mas a equipe sequer passou da fase de grupos. No ano passado, a Itália conquistou a Eurocopa ao vencer a Inglaterra, mas o principal torneio de seleções europeias não classifica para a Copa. Essa foi, inclusive, uma reclamação do brasileiro naturalizado italiano Jorginho, que defende a Azzurra. A Itália foi campeã das Copas de 1934, 1938, 1982 e 2006. Mais sobre a Copa do Mundo você confere na programação da Gaúcha em GZH. Minuto da Copa. Parceria Grupo Felite, KTO.com, Cressol, Tramontina, Lojas Colombo e Fruc. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento da sociedade porque reinvestimos recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Torcedor da Dupla Grenal, quer ganhar uma camisa do teu time do coração e um ingresso com carona para assistir a partida na Arena ou no Beira Rio? Para participar é muito fácil. Vem assistir aos jogos do teu time no Gaúcha Sports Bar. Encontra nosso repórter de torcida e responda o nosso quiz. A gente vai testar o conhecimento do público e quem acertar todas as respostas é o vencedor. É o nosso De Carona, trazendo ainda mais emoção pro teu jogo. Patrocínio IESA, Lojas Quero Quero, Claro, Espaço Luz e KTO.com. Realização Rádio Gaúcha. Dez horas e 44 minutos, de volta com o balanço final, com a repercussão de Grêmio 5, Operário 1, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá voltando pra Série A. Valéria, tem gol, e gol importante, né? É, e gol marcado contra pelo Londrina, o gol de empate do Cruzeiro, nesse momento Londrina 1, Cruzeiro também 1, gol marcado contra pelo Simon, tentou afastar ali, mas acabou mandando contra o próprio gol, então nesse momento Londrina 1, Cruzeiro também 1. Então 1-1 lá em Londrina, e a Valéria tinha informado, antes do intervalo, o gol do Pedro no Maracanã, Flamengo 1, Corinthians 0, impressionante como o Pedro tá marcando gols, né? E que vitória importante do Flamengo. Com o Maracanã lotado, Flamengo passando para as semifinais da Copa Libertadores da América. Te confirmo que o mega aniversário da Lojas Quero Quero é realmente o melhor de todos os tempos. Vi que nesse ano, além de preço baixo, tem todas as novidades da loja infinita para aproveitar. da construção, da decoração, da vontade de levar um monte de coisa para casa. Confere na loja Quero Quero mais próxima ou no site. O Sicredi é a alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local e o desenvolvimento das regiões onde atua. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Grupo IES apresenta mês de ofertas Fiat Toro, a picape robusta pronta entrega com parcelas reduzidas, superavaliação e bônus de até R$5.000 no seu usado. E mais, na IESA você encontra a Fiat Toro com até R$16.000 de desconto para CNPJ. Consulte condições. Saia do mundo invertido e faça sua casa brilhar com a Claro Net Virtua 350 MB e assinatura Netflix inclusa por R$ 94,99 nos primeiros 3 meses no combo. Ligue 0800 720 1234. Pensou em energia solar, pensou Espaço Luz, na cidade, no campo, onde você estiver. Coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com, faz o teu registro e comece a brincar. KTO.com, onde a diversão acontece. A gente tem ainda 9 minutinhos de programa para bater um papo com o Rafael Coren, com o Diori Vasconcelos. Ô Coren, boa noite. Boa noite, Gabardo. Daqui a pouco tem Esporte e Companhia, a partir das 11 da noite, nas plataformas e no FM entre 11 e meia-noite. Tem Voz do Brasil, meia-noite o Coren segue também no FM com o Esporte e Companhia, que vai das 11 até as 3 da manhã. Diori Vasconcelos, boa noite, Diori. Boa noite, Gabardo. Boa noite, Colin. O Diori vai falar. Boa noite. O Diori vai falar. Boa noite para a Valéria também. Boa noite. Boa noite. Oi, Barão, tá todo tudo mundo. Bem? Olha aí. Boa noite, Valéria. Tá todo mundo cumprimentado. Eu ia dizer, o Colin, é que o Diori vai falar sobre como foi a arbitragem, era o jogo de hoje, da vitória, na goleada do Grêmio contra o Operário. Mas o Diori também é um dos debatedores do Esporte Companhia hoje à noite, Colin? Sim, sim, sim. O Diori, chega uma hora que ele tem que largar esse apito aí e bater um papo com a gente sobre o que ele vê das partidas, não só a questão da arbitragem. E né? Hoje foi tranquilo, não tem nem muito o que falar, né? Da arbitragem. Pois é. Acho então que vamos, foi, né? É, vamos ver, ele vai dizer daqui a pouco, mas podemos avançar com ele também na avaliação do jogo, na goleada do Grêmio. Então, da meia-noite a uma, ele e o Manha Gol estarão comigo. E antes, nas demais plataformas, porque no FM vai ter a Voz do Brasil, em seguidinha, né? O Lucianinho e o Pedro Petrucci vão participar do primeiro debate. Vamos avaliar o Grêmio, a vitória, a goleada, a projeção, enfim, até a próxima temporada a gente já pode falar, né? Porque o Grêmio vai subir. E falar do jogo do Inter na quinta-feira. 2 jogos em Porto Alegre, o Grêmio fez a sua parte nessa terça. E o Inter, será que vai fazer a parte dele na quinta? Eu acredito que sim. Enfim, temos muitos assuntos para debater nas 2 horas aqui até a 1 da manhã com os colegas. Obviamente intercalando com as mensagens dos ouvintes e até as 3 com ainda mais mensagens da galera, Gabardo. Ô, Diori, o jogo foi tranquilo, a vitória do Grêmio foi tranquila, né? A arbitragem, como é que foi? Pô, agora eu tô lembrando, teve um zagueiro do Operário que meteu o pé na cabeça do Elkerson. Que coisa feia, hein, Diori? Que lance feio, né, Gabardo? Lance indiscutível para cartão vermelho do Thales, né? Ele meteu as travas da chuteira na cabeça do Elkson. Um lance que é um golpe, né? Que é um gesto de muito mais de arte marcial do que de futebol. E claro que faz lembrar um pouco aquele lance do Bitello, né? No jogo contra a Ponte Preta. Aliás, não foi contra a Ponte Preta, foi... O Bitello foi contra a Chapecoense. Chapecoense fora de casa. O jogo terminou 0-0. Lembra o lance do Bitello, ainda que o lance do Bitello ele tenha mais intensidade. Porque o Bitello salta e emprega uma força maior contra o adversário. Mas o fato de ter mais intensidade ou menos intensidade não diminui a gravidade do lance de hoje. Porque foi um lance que causou, inclusive, um corte, um sangramento na nuca do Elkson. Então, um lance muito forte. Lance para cartão vermelho direto, indiscutível, Colin. E vou dizer um negócio aqui que muita gente pode me criticar, mas para mim os 2 lances foram sem querer. Não foram na maldade, é isso que eu tô querendo dizer. Perfeito, porque, perfeito. Assim, perfeito. O de hoje, por exemplo, é o típico lance que o zagueiro, às vezes ele encosta o corpo atrás do atacante e com a perna ele tenta atingir a bola pela frente do atacante. Ele estica essa perna para dar o toque nela e não deixar ela chegar no atacante. Mas aí ele errou e atingiu a cabeça do Elkson e aí foi de forma justa expulso também, na minha opinião. É, o Bitello acabou nem vendo a aproximação do jogador, ele tá olhando pro outro lado naquele jogo. Também. E tem essa particularidade aí, mas é que o lance é muito grosseiro, né? Daí não tem como, não tem por... É, até porque, né, se o jogador fizer isso por querer, poxa vida, o cara tem que ser muito maldoso, né? É verdade. A gente até vê assim, e até trazendo pra esse debate aqui, a gente vê alguns lances do Felipe Melo, que a gente olha pro lance e diz assim, o Felipe Melo quis dar no cara. Ele não olhou a bola, mais nada. Ele foi no corpo, na perna e quis bater no adversário. Nesses lances que a gente viu hoje e o do Bitello, não é isso que acontece. É o jogador que tenta jogar, só que é estabanado e acaba dando um golpe de karatê no adversário. E aí tem que ser expulso. Então, indiscutível. Agora, é importante também trazer, Gabardo, que o segundo gol do Grêmio é um gol que justifica plenamente a atuação do VAR, né? Porque é um gol mal anulado dentro de campo, num lance bem ajustado e bem difícil, mas um lance ali que coloca um 2-0 para o Grêmio na partida e que depois até tem um gol do Operário ali esboçando um susto para cima do Grêmio. E aí, claro, né, o VAR chegou para isso também. O VAR facilmente percebeu que o Diego Souza e o Lucas Leiva estavam em condição legal, embora houvesse três jogadores do Grêmio em posição de impedimento, mas eles não participam da jogada. E o segundo gol do Grêmio foi corretamente validado com o uso do árbitro de vídeo. É. O Conin, Jory, 10 horas e 52 minutos, temos mais 3 minutinhos aqui. Deixa eu perguntar para vocês. Bom, vou combinar que o Grêmio já subiu, né? O que o Grêmio precisa, na avaliação de vocês, em termos de contratações para 2023 com mais urgência? Lateral direito, meia, o Diego Souza tem que ficar, não tem que ficar. O que o Grêmio precisa para 2023? Porque já subiu, né? Ou vai subir? Já subiu. Precisa um meia. Tem gol. Opa! E é gol da virada do Cruzeiro. 2-1 para cima do Londrina. O jogo já tá nos minutos finais lá do segundo tempo. Estava elogiando o Londrina do Adilson, levou a virada. É. Cruzeiro tá disparando na liderança de novo. Tá disparando, né? Nesse momento, até vou atualizar aqui a tabela de classificação. O Cruzeiro... Peraí que agora deu até... Foi bem no finalzinho, né? A gente tá Foi bem no final e o Cruzeiro, nesse momento, com essa virada para cima do Londrina, o Londrina que abriu o marcador para cima do Cruzeiro, nesse momento vai a 52 pontos. Bah, gol do Rodolfo, 52 pontos o Cruzeiro. Vai abrindo em relação ao Grêmio, 9 pontos, né? É isso. 9 pontos. Tá bem. Gol do Cruzeiro contra o Londrina, virou o Cruzeiro lá no Estádio do Café. Corin, completa pra gente aí. Um meia, né, que já falta muito tempo. Eu até vejo um pouquinho de melhora no Campaz, mas oscila bastante e o Grêmio não pode ter um meia na Série A no que vem que oscile. Tem que ser um cara, um termômetro. Esse meia que o Grêmio tem que trazer, ele tem que estar sempre num nível legal para, repito, ser o termômetro do time. Fazer o time jogar, fazer o time desacelerar um pouquinho, cadenciar. O Grêmio precisa de mais gente. Óbvio que precisa lateral, precisa outros jogadores, mas tu perguntaste a prioridade. A prioridade para mim já era esse jogador e ainda é o meia pro Grêmio encorpar mais do meio de campo para frente. É, precisa mesmo. Jory, em 30 segundos aí, Jory, depois você vai ampliar no debate do Esporte Companhia. Ah, então minha manchete vai ser a seguinte, Gabardo, não vou nem falar de posição. O Grêmio precisa de duas coisas pro ano que vem. A primeira delas, autocrítica, que faltou no ano passado. A segunda delas, profissionalismo do departamento de futebol. Tá aí, forte, hein? Vem aí o debate do Esporte Companhia. Rafael Corin tá chegando, com o Diori. Quem mais que tá aí? Repete aí, Corin. O Diori e o Manhã Gol a partir da meia-noite. E das 11 em diante, opa... Eu tô só interrompendo, mas é que é um gol importante também. É o gol marcado do Independiente Del Valle, 3-1 para cima do Deportivo Táchira. E com o Yu Del Valle vai confirmando a classificação para pegar ou Inter ou Melgar. Boa. E das 11 à meia-noite? Lucianinho com Pedro Petrucci. Excelente. Um abraço, Corin. Um abraço, Corin. Ficamos por aqui com o balanço final. Mega aniversário Lojas Quero Quero. Ganhe um projeto de graça para fazer a sua obra completa na Lojas Quero Quero. E o Corin vai continuar acompanhando os jogos da noite aí que a Valéria está trazendo as informações. Libertadores, Sul-Americana, Série B. Que noite de futebol. Vem aí nas plataformas Rafael Collin e Esporte Companhia, no FM, entre 11 e meia-noite. Vem aí a Voz do Brasil. Balanço final. Um tempo a mais pro futebol da Gaúcha. Parceria Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Claro, Espaço Luz e KTO.com. Sabe aquele assunto que surge aqui, repercute ali, mas tá difícil de entender? Vem junto no Descomplica Kelly, o meu podcast. Toda semana eu trago um assunto e explico tudo de um jeito bem fácil e rápido. Em GZH e no Spotify. Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem vidro e PET. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas, por favor, beba com moderação e, se dirigir, não beba. Já conhece a Farofa Santa Massa? A Farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é crocante, deliciosa, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem em uma linda embalagem Ziploc muito prática. Deu vontade? Então, experimente já a Farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições e surpreenda-se. Farofa Santa Massa, isso muda seu churrasco. Economize já! Diminua a conta de luz da sua empresa e aumente seus negócios na cidade ou no campo. A Espaço Luz te ajuda a gerar energia de maneira sustentável, com garantia, qualidade e serviço personalizado. Acesse espaçoluzenergia.com.br e reduza agora mesmo a sua conta de luz. Pensou em energia solar? Você pensou na Espaço Luz. Na cidade, no campo, onde você estiver. Juntos por um mundo melhor. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento da sociedade porque reinvestimos recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Pai é inspiração, é ser exemplo, ser amigo e também professor. E para todos os tipos de pai, existe um modelo perfeito da Pegada. São calçados sociais, sapatênis, botas e sandálias feitos para o homem moderno, feito para os melhores pais. Escolha o seu modelo favorito em pegada.com.br ou vá até as melhores lojas do país. Dia dos Pais, Calçados Pegada, a marca da conquista. Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá, eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar. Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita, bora deixar a casa bonita. Fala, Pedrão, qual é a boa? Tá indo pra onde? Não, mas como assim, Jorge? Conte os amigos, os esportes e a Gaúcha se reencontram. Boa, Gaúcha Sports Bar. Lá mesmo, né? Além das transmissões que todo mundo já conhece, agora o Gaúcha Sports Bar tá com um ambiente renovado e cardápio exclusivo do bar Brechó do Futebol. Peraí, eu vou contigo, ali no Vivo Open Mall. Na Niro Peçanha 3228, todos os dias das 5 da tarde às 11 da noite. Então foi. Parceiros do Gaúcha Sports Bar, KTO.com e, claro, empreendimento Tornac. Realização Rádio Gaúcha. Esporte e Companhia. Futebol, debate e interatividade na madrugada da Gaúcha. Parceria KTO.com. Rafael Collin. Muito boa noite, meus amigos. Agora 11 horas em ponto. Está no ar o Esporte Companhia, começando mais cedo. Primeiro debate das 11 até a meia-noite nas plataformas, no FM A Voz do Brasil. E da meia-noite até a uma, o segundo debate já de volta, né, no FM com o término da Voz do Brasil. E depois da uma, opiniões e opiniões e mais opiniões da galera depois dessa goleada do Grêmio. Finalmente uma goleada do Grêmio na Série B. Ela chegou 5-1. E aí, meu amigo, qual é a tua avaliação, torcedor do Grêmio? Também vamos projetar o jogaço da quinta-feira, Internacional e Melgar. Tá dando Independiente Del Valle para ser o adversário de um desses dois. E vamos lá então, o Esporte Companhia está no ar para KTO, kto.com. Vai lá no site, te diverte, te registra, se ainda não se registrou, vai lá, te registra e aí já dá tua brincada na quinta-feira, nos jogos de amanhã, das outras competições. Enfim, quinta no jogo do Inter contra o Melgar. Nesta terça, apostei no Grêmio contra o Operário, ganhei mais uma, né? Tem alguns jogos bons, fáceis até de apostar, se você souber se divertir, se souber apostar com inteligência ali, dá para garantir vários churrasquinhos aí com os amigos e com a família. Tá bom? Vamos lá então. No oferecimento de KTO, eu quero também a sua participação no 996995218. Tô com a tela aberta aqui, são muitas mensagens, muitos ouvintes que querem participar. DDD é 51. Tem torcedores do Grêmio voltando pro interior do estado. Obrigado pela carona, obrigado pela companhia. Uma boa viagem, muita atenção na estrada, tá bom? E participa. Quem não tá dirigindo aí, manda mensagem aqui pro programa. Tem a opção também do meu Instagram, no @rafael.colin. Começando o programa, então, com a Valéria Possamay, atualizando Flamengo e Corinthians e também outros jogos que estão em andamento. Boa noite, Valéria. Tudo bem, Barão? Boa noite a você. Tudo. Boa noite a todos que estão conosco. Olha, que noite movimentada de Brasileirão da Série B, de Copa Libertadores, de Copa Sul-Americana. O Flamengo vai vencendo o Corinthians novamente por 1-0, gol marcado pelo Pedro. E o detalhe é que o Corinthians teve há pouco o Bruno Mendes expulso, né? Teve um toque na mão, né? Na entrada da grande área, ele acabou sendo expulso. Nesse momento, 3-0 no agregado. E no outro jogo que interessa ao Internacional, pela Copa Sul-Americana, o Independiente Del Valle vai fazendo 3-1 no Deportivo Táchira. E bom, com essa já havia vencido na ida por 1-0. E esse será o adversário ou de Inter ou de Melgar. E mais cedo, Colin, ainda pela Copa Sul-Americana, nós tivemos a goleada do Atlético Goianiense para cima do Nacional, 3-0 nesse jogo da volta, 4-0 no agregado. Bom, e uma noite movimentada de muitos gols na Copa Sul-Americana. Vamos agora então para a Série B, porque tem dois jogos ainda em andamento e um resultado que está sendo muito favorável ao Grêmio, que é a vitória do Sampaio Correia, 2-0 para cima do Bahia. Né, resultado que vai garantindo a manutenção do Grêmio na vice-liderança. E a outra partida tem Tombense 0, Vila Nova também 0. E agora há pouco, Colin, a gente até conversava ainda dentro do balanço final, teve a virada do Cruzeiro 2-1 para cima do Londrina, o Cruzeiro líder disparando 2-1 então com este resultado para cima do Londrina. Além, claro, da goleada do Grêmio 5-1 ainda nesta noite sobre o Operário na Arena, a vitória do Ituano 4-1 para cima do Sport. E olha, Colin, eu acho que o Sport dando é quase que um adeus, né? Para essa chance de poder, de repente, retornar para a elite. Nós tivemos ainda também a vitória da Ponte Preta 3-1 sobre o Vasco da Gama. E o CSA que venceu o Brusque por 1-0. Valeu, obrigado, Valéria Possamay. Volto a qualquer momento na programação. Com certeza, com certeza. Porque tem jogos aí em andamento. Tô achando que o Flamengo ainda vai fazer mais um, no Corinthians que tá com um a menos. E o Pedro foi oportunista mais uma vez, tá muito bem o Pedro. Só que eu quero destacar um negócio aqui. A jogada do Arrascaeta no gol do Pedro, o drible, a velocidade pela ponta esquerda e especialmente o cruzamento de trivela do Arrascaeta, quem não viu, vê. E quem viu vai concordar comigo, tenho certeza, Que qualidade desse jogador. Fez a bola chegar totalmente açucarada para o Pedro. Esse Arrascaeta, como diria o Pedro, joga demais. Quase que o Gabigol faz o 2-0 agora. Vamos lá, temos muito o que conversar. Esse debate vai estar muito bom com Luciano Périco. Boa noite, Lucianinho. Boa noite, gigante. Tudo bem, Barão? Boa noite para ti, para nossa audiência do Esporte Companhia, que tá ligada aí nos aplicativos nesta noite de terça-feira, quase quarta. Tava vendo o final aí do jogo do Corinthians com o Flamengo, deu pro Corinthians, né? Tchau, tchau. Vai ficar olhando a Libertadores do sofá. E claro, o Grêmio, uma vitória importante, consistente, eu diria, principalmente no segundo tempo. E o Grêmio já tá lá, né, Colin? Já tá lá. 43 pontos, segundo colocado no momento. Os adversários já começam a pedir água. O Bahia mesmo jogando fora perdeu, o Vasco também. O quinto colocado aí, a dança das cadeiras, é o Londrina, que também está perdendo. O Sport, que eu apostei que podia brigar, esse já está lá em oitavo. Então, ó, o Grêmio é contagem regressiva, Colin, esperar para voltar para a primeira divisão no ano que vem. Eu acho que o Grêmio, internamente, obviamente, tem que começar a pensar já em 2023, meu amigo, porque tem eleição, porque vai ter mudança de presidente, de vice de futebol, não se sabe quem será o treinador, desse grupo o que, é que pode sobrar. Eu acho que o Grêmio já tem que começar a olhar mais à frente para ter calma, ter tranquilidade, para remontar aí, reestruturar o grupo, porque a régua, meu caro Rafael Colin, sobe demais para a Série A em relação a essa Série B, que é fraquíssima. A gente olha os jogos, não vê nada, e vê até um Cruzeiro aí que está com folga, que não é tudo isso. Então o Grêmio tem que filtrar bem essa goleada de hoje, importante, 5-1, mas saber que ali na frente a régua vai voltar a subir, Rafael Colin. Tá aí o destaque de abertura do gigante, o destaque de abertura do meu parceiraço Luciano Périco. Eu já vou intercalando com mensagens da galera aqui, ó. Colin, o Grêmio precisa de um técnico. Mesmo com essas vitórias de tapar o sol com a peneira, não convence os gremistas que estão mordidos, na boa mesmo, não dá para aguentar o Roger. Abração, Dudu Argenta de Vacaria, manda um abraço pro amigo Bernard, um amigo colorado daqui da capital do rodeio. Destaque de abertura de Pedro Petrucci, boa noite Petrucci, outro baita parceiraço dos nossos debates aí, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, Colin, pelo convite. Muito boa noite a você, ao Lucianinho, a todo mundo que nos acompanha. Eu estou agradecendo a esse desempenho do Georgian de Arrascaeta na temporada no Flamengo. Quero que ele chegue muito bem assim na Copa do Mundo. Vai fazer uma dupla importantíssima com o Darwin Núñez. A gente falou muito de Luis Suárez durante o dia, porque ele entrou no segundo tempo só contra o Atlético Goianiense. Mas o Uruguai chega para a Copa com o Arrascaeta vivendo grande fase e o Darwin Núñez também. Mas sobre o jogo do Grêmio, eu acho que foi uma goleada para marcar essa campanha de segundo turno, né? O Grêmio vem melhorando, a curva é ascendente, a gente ainda tem alguns questionamentos, um detalhe aqui, outro ali, mas esse jogo foi para lavar a alma, né? E mostrar o tamanho do Grêmio dentro dessa Série B. Colin? Fala, Valéria. Se me permite, eu estava te acompanhando nas redes sociais aqui. Teve a virada do Cruzeiro 2-1 sobre o Londrina, que a gente registrou, jogo que já foi encerrado. E teve uma confusão, pois os torcedores do Londrina tentaram invadir a cabine da Itatiaia, dos nossos colegas da Rádio Itatiaia, que estavam lá acompanhando a partida. Teve intervenção da PM, os jogadores do Cruzeiro tentaram também ajudar, então a gente está acompanhando mais informações aqui pela rede social. Mas para registrar esse fato lamentável, né? Poxa, a imprensa trabalhando, né? E os torcedores do Londrina tentaram invadir a cabine da Itatiaia, que estava lá fazendo a cobertura dessa partida. Okay, que triste isso, hein? Triste. Poxa, toda hora tem esse tipo de notícia. Vamos ver, assim que algum canal aí apresentar alguma matéria, a entrada de um repórter ao vivo, pode interromper, tá bom, Valéria, para a gente ouvir os relatos aí, as primeiras informações atualizadas sobre esse fato aí. O jogo do Bahia não terminou ainda, né? Não, ainda não terminou, a gente já tem bola rolando e o Sampaio Correia vai vencendo o Bahia por 2-0. É, provavelmente não terminou assim, terminar... pra vocês, já era esse jogo aí, já foi. Ah, já era aí pra não ti? Não terminou, não tô dizendo já, não terminou de, no relógio, mas já foi o Bahia. Já foi, já foi. Já desceu foi, a ladeira do Pelô. É, e depois desse jogo provavelmente começa a estar na área lá do Sport TV e talvez eles tenham algumas informações aí sobre esse caso lá do Londrina... Ficar indignado aí que tomou a virada do Cruzeiro e foi pra. A torcida foi pra cima lá da cabine da Itatiaia. Opa! O Babado tá comigo aqui no estúdio, a gente tem o som da Rádio Itatiaia nesse momento pra gente ouvir o relato. É isso que eu tô querendo dizer, como é o acesso aí. É, porque a cabine nossa aqui, é como todas as cabines, a gente fica do lado oposto da arquibancada descoberta, que é a parte social. Então, os torcedores aqui é mais de sócios, creio eu. Eles têm acesso para os bares que ficam aqui atrás e quem quiser entrar, entra em qualquer cabine. Entendeu? Não há mínima não segurança. Não há segurança nenhuma. Recado está passado então para a CBF, para quem faz a competição, para quem são os responsáveis pela regulamentação, pelo trabalho da imprensa, pelos responsáveis da imprensa do Paraná também, para esse tipo de acesso, para quem faz a segurança do estádio, para entender o que aconteceu.